Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, pessoal, boa tarde! Opa! Estamos aqui! É isso aí! Estamos boa aqui, tarde, meus também. Amigos são paulinos da mesa! Boa! Domênico, boa Vieira! Eu sou São Paulino! Ah, é, você é de coração, é. De coração, você só não sabe, mas você é. Não. Só não sabe, não. Humano é. Você pode humano falar é. Humano sim! Humano sim, aqui não! O Vieira, se não fosse. Se não fosse. Tá cortado o microfone. Ah, eu sou tricolor! Não, tá cortado não! Não! Vou te falar aqui, ó. Teve cara que não é São Paulino que torceu pro São Paulo na última rodada. Teve, bastante, é verdade, é claro. Eu torci, mano, eu queria que o São Paulo ganhasse. O Bá, com certeza. Ah, como imagina? Meu time, ô Domênico Gato, meu time já é líder, independentemente da vitória de A, B ou C. Meu time, se o São Paulo tivesse perdido pro Grêmio, permaneceria seis pontos à frente do segundo colocado. Mas ficou melhor assim com 8, mas você não quer confrontar a matemática e dizer que 6 é igual a 8, né? Exatamente. Eu torço, Sombra, eu torço pro Corinthians. O restante do campeonato tem que se matar, porque ele se vai ser o vice. Quem te conhece é que te compre. Fala a verdade, mano. Você voltou às origens aí. Voltou às origens. Voltou às origens. É, Bento! Opa! Sempre origem. Ó, seu Bento. E aí, seu Bento, sempre beleza, cara? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Cotação do dólar, seu Bento? 3,30. Não, caiu. É minha cotação. Sua cotação. É outro dólar. É pra comprar dólar. Com ele. O dólar tá perto dos três. É outro dólar. Aí, mano. Ó, chefe, você anda comprando o dólar do seu Bento? Cuidado, hein? O que ele tem de verde pra vender não é dólar, não, hein? Isso aí não compro, não. E o litrão do restaurante? E o litrão da gasolina agora, seu Bento? Quanto que tá? 4,40. Tá 1,50 dólares. Seu lugar tá 4,44. Onde? Aqui no Rio. Olha lá, tá vendo? Olha lá. 4,41. Ô, mano. No Rio é assim. Desculpa, cara, mas você só se ferrou, hein? Tá osso. Porque, né, mano? Mas olha, é engraçado, porque é o seguinte, nos estados o preço da gasolina ele varia. Conforme transporte, etc e tal. Não sei se tem alguma coisa de taxação, de imposto local, etc e tal. A gasolina em São Paulo, assim, tem uns postos aqui na região da Paulista, aqui do Jardins, que, assim, é preço de ouro, realmente já passando de 4. Mas tem posto de gasolina aí, me parece posto honesto, a 3,40 e tal, né? Que também já é caro pra cacete. Frente à minha casa. Sombrar, aqui no Rio de Janeiro, o álcool custa R$3,00, pra você ter uma ideia, o álcool. O álcool custa 3, agora a gasolina tá quase perto dos 5. Pô, mas tem Macaé aí que é perto, onde fica os negócios da Petrobras. Porra, perto? O que acontece? Não, então, mas é que tá, ô Bento, o Rio de Janeiro, com relação a combustível, ele tem talvez o imposto mais caro do Brasil. É, a gasolina aqui é tão cara quanto em Fernando de Noronha, mas lá entende-se ser cara, aqui não. É um absurdo, mas quem que vai pagar, né, se não for o povo? Os sapatos caros aí da mulher do Sérgio Cabral. É verdade. Então as extravagâncias do garotinho. E as joias, né, mano? As joias. Isso que já acharam, né? Parou que não acharam aí. Vamos falar em coisa cara, vamos começar com o Corinthians. Coringão. É a marca mais valiosa da América do Sul. Aonde? É isso mesmo. Aonde? Eu pago um... Só precisa pagar uma coisa. Primeiro... A marca mais valiosa é a dívida mais comentada. Paga um pau, não importa. Todo mundo tem. Ainda todo mundo tem. Vou falar. Atira a primeira pedra quem nunca esqueceu de pagar um boleto. Mas é verdade. 2 anos sem pagar, mano. Como assim, dois anos sem pagar? O quê? Esqueceu 2 anos? Vou ler aqui depois a matéria. Vamos falar do time dentro de campo aqui, ó. Então não seja leviano. Calma aí. O senhor não deu essa pincelada aí sem. É só uma pincelada, mano. Você sabe que uma pincelada não significa nada. Às vezes significa, viu? Mas vamos lá. Pincelada para uma coisa mais contundente é questão de uma manobra, mas vamos lá. Vamos lá, hoje é o Patriotas, né? Recebe o Patriotas, time bastante diferente aqui, mas vamos lá, escalação aqui, ó. Vem o Cássio titular vai pro gol. Aí vem o Léo Príncipe na direita. Aí a linha de trás é completa. Balbuena. Pedro Henrique e Guilherme Arana. Não, mas não é completa também, porque o Pablo tá fora, né? Aí vem o meu. Pablo tá lesionado. Gabriel, Maicon e o Marquinhos Gabriel. Quanto o El, né? Nossa. Aí de um lado, Giovani Augusto. Do outro, o Clayton. Nossa. E na frente o Casinho. Nossa, remendo esse time. Dá pra ganhar com esse time aí? Dá sim, o time do Patriotas aí é fraco. Mas o Corinthians, ele vai bem desmontado. O Corinthians, ele tem dois jogadores aí que estão lesionados, que é o caso do Jadson e do Pablo. E o Corinthians, por opção, preferiu poupar quatro aí, que é o caso do Fagner, do Rodriguinho, do Romero e do Jô. Então o Corinthians, ele vai com um time bem modificado mesmo para enfrentar o Patriotas, mas eu acho que o Corinthians deva conseguir vencer. Porque o Patriotas é um adversário bem fraquinho mesmo, eles fizeram um jogo duro lá no primeiro jogo jogando na Colômbia, mas é um adversário bem fraco. O Corinthians jogando em casa, mesmo com um time bem modificado, tem a condição, inclusive com o estádio cheio, de avançar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Próxima fase que o Corinthians, ele vai ter pedreira, hein, Bento? Possivelmente vem o Racing aí. Vai, difícil. O Racing venceu o seu primeiro jogo aí contra o Independiente Medellín. E se o Corinthians avançar aí nesse jogo contra o Patriotas, o próximo jogo, possivelmente, se nada der errado no meio do caminho aí, será o Racing, um adversário do Corinthians, aí, time argentino. Certo. E só falando também, Bento, a informação é que o Corinthians, ele efetivou a compra do Pablo. Sim. Ele já enviou o contrato aí para o time francês aí dar uma olhada lá e chamegar também. Mas o Corinthians, ele fez um acordo. O Corinthians, ele tinha um percentual, Sombra, naquele jogador, o Malcom, o atacante que o Corinthians vendeu para a França, lá para o próprio Bordeaux. O Corinthians, ele detinha ainda 15% de uma futura transação. O Corinthians já negociou esse valor aí com o Bordeaux, repassou para o clube francês esse valor em 1 milhão e 800 mil euros. E o Corinthians aí, como ele devia 3, vai ter que pagar ainda mais 1,200 pelo Pablo. Tá bom, o negócio foi bacana. Agora, o Bordeaux... vai ter que desembolsar tanto dinheiro assim. O Bordeaux que é... tendo que pagar 1,200. O Bordeaux que tá vendendo, mano? Isso. O Bordeaux quando eles tiverem que mandar o boleto, não é pra mandar pro mesmo cara que recebe o boleto da Arena, né? Eu vou ler a notícia. É outro departamento que paga? Então, óbvio que é. Manda pro Roberto paga isso, mas... Antes do senhor continuar com essas insinuações ridículas e toscas com relação ao Corinthians... Como assim, insinuação? O negócio é o seguinte, insinuação ridícula e tosca. Tanto que quando houve, Bento, a conclusão da Arena ali, que foi entregue ao Corinthians, ficou muito claro que eram administrações aí, por mais que pertença ao Corinthians também, mas era um outro CNPJ, era uma outra administração, e inclusive o fluxo ali é totalmente diferente. Não, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Você sabia que além de trabalhar como torcedor no rádio, ele podia ser você podia ser advogado do Cunha, do Cabral? Não, muito podia, olha, tem o Joesley lá. Sombra. Não, eu tô falando um negócio que é sério. Não. Se fosse a mesma coisa, o dinheiro que o Corinthians arrecada com a própria Arena, ele entraria no caixa do clube e aí o Corinthians pagaria a Arena. Não é assim. O dinheiro que é arrecadado na Arena, ele fica na própria Arena. Tem uma conta independente, um CNPJ independente, e esse dinheiro, ele é revertido para o pagamento da mesma. Mas isso é evidente, isso aí ficou claro desde o princípio. É que vocês gostam de querer tumultuar e detectar o que acontece com o Corinthians. Mas vamos lá, Bento, fala. O que aconteceu foi o seguinte: a Procuradoria da República em São Paulo pede informações à Caixa e ao BNDES sobre o financiamento do estádio. O Corinthians admite abertamente que há mais de um ano não paga as parcelas do financiamento da Arena. O clube tomou 400 milhões para construir o estádio do BNDES, que foi repassado pela Caixa Econômica. Por causa desses juros, o valor já ultrapassa mais de 1,3 bilhão, esse valor. E além disso, o clube tem uma dívida de 360 milhões com a Odebrecht. O Roberto de Andrade afirmou que quando dá, ele paga apenas os juros. Aí. Paga apenas então, os Bento, juros. Então, Bento, a situação é a seguinte, vamos lá, por partes. Todos os estádios aí que foram construídos para a Copa do Mundo aqui no Brasil, eles tiveram uma carência inicial que o estádio do Corinthians não teve. A Arena Corinthians, ela não teve. Os primeiros, acho que 4, 5 ou 6 meses, o Corinthians, ele pagou o valor que deveria pagar do empréstimo, sendo que esses outros estádios aí, Beira Rio, Castelão, eles tiveram aí essa carência e não pagaram durante um certo período. O Corinthians, ele entrou com um processo aí para que ele tivesse essa carência também, já que os outros tiveram, e demorou para sair. Mas o Corinthians, durante algum tempo, ele pagou em dia. Houve sim, o ano passado, inclusive, uma reunião entre Corinthians e Caixa para acertar essa situação toda. E o Corinthians ele só estava pagando mesmo essa parte referente aos juros do empréstimo, para não ficar incorrendo aí em juros sobre juros. O Corinthians, o saldo mesmo que ele deveria pagar aí referente ao empréstimo, estava congelado, inclusive, com a autorização da própria Caixa Econômica Federal. Não é que o Corinthians foi leviano e falou, não vou pagar, que se dane, vou dar calote. Não, existia um acordo aí entre Corinthians e Caixa para que fosse realmente pago somente os juros. Agora, eu não sei qual que é o desfecho dessa história, mas o Corinthians ele vai pagar. Até agora, o Corinthians tem honrado com seu compromisso. O Corinthians, de vez em quando tem algum problema, inclusive nos meses que foram deficitários, como dezembro e janeiro, que o campeonato acaba no começo de dezembro e só volta no final de janeiro, esses dois meses não tem arrecadação. O Corinthians ele precisou, em determinado momento do ano passado, tirar dinheiro do próprio caixa do clube, o que não deveria acontecer, para pagar essas parcelas que estavam em atraso. Ô Maurício... Uma pergunta, Maurício. Porque Maurício é mano mesmo, essa porra aí. Maurício, uma pergunta, essa porra. Maurício, que Maurício? Uma pergunta ao senhor Maurício, o doutor Maurício advogado. Doutor Maurício. Ficou uma questão. Que o Corinthians tinha contratado auditoria, tinha contratado o Diabo 4 para provar que se o estádio tivesse sido superfaturado, ia ter uma revolução. Quem que morreu esse assunto? Onde deu isso aí? Foi provado o quê? Como é que ficou? E aí, mano? Então, RG, houve uma auditoria. Você quer um tempo pra se defender, pensar na defesa, mano? Quer? Não, é uma pergunta. Os autos aqui do processo. Toma uma água. Dá aquela desengasgada. Veja bem. Não. Pelo não contrário. Precisa, veja bem. Não precisa, não. Essa auditoria, RG, ela foi contratada ano passado. Sim. E o trabalho dela, se eu não me engano, salvo engano, deveria ter sido concluído em março ou abril, a respeito aí da fiscalização toda com relação à Arena Corinthians. Mas que existia, sim, fortes indícios de que houve superfaturamento da obra, isso daí é evidente. A auditoria entregou aí o trabalho pronto para a diretoria do Corinthians e isso, por enquanto, foi tratado internamente. Eu não sei que fim que vai dar, mas eu espero que, de fato, RG, se houver o superfaturamento da obra, que as pessoas responsáveis sejam punidas também. Porque o Corinthians ele não é obrigado a pagar superfaturamento de nada. A pessoa que superfaturou, empresa A, B, C ou D, ou até propriamente de dentro do Corinthians, que arque com esse custo. O Corinthians, ele, como instituição, não é obrigado a pagar por isso. Muito bem, quem quiser assunto. Os préstimos do seu escritório, entre em contato onde, senhor mano Maurício Borges? Eu tenho o meu assessor aí, meu grande amigo aí, porque como eu não tô em São Paulo, ele pode fazer essa ponte aí pra mim, ó, sombra@90. Ah, eu? Nossa, vai encher a cara. Olha o Sombra. Opa! Ô, mano, mas você tá agindo em várias atividades agora. Agora você tá abrindo escritório de advocacia, porque antes você só tinha um comércio, era Bumbum Nieri, não era? Nossa! Mano? O que ele vendia lá? Mas aí, como a vida tá difícil, a gente tem que começar a pulverizar a forma de captar dinheiro. Inclusive, você, como meu primeiro cliente, vou te colocar na vara daqui a pouco. Vou te colocar na vara já. Ah, mano, pega no meu e fala que é seu, mano. Caramba, mas que coisa. É teu irmão? Mano, eu te amo. Ele te ama, Vai escovar o dente com KY, rapaz. E aí, seu Bento, continuando as manchetes no oferecimento do Banco 24 Horas, você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, Bento? Vamos ao Palmeiras. Opa, Verdão. Ô, Bento. Olha aí, mano. Antes de falar do Palmeiras aí, desculpa aí, Dodô. Só mandar um abraço aqui pro pessoal aí da Fiel Texas aí, a galera lá no Texas aí, ouvindo o Estádio 97. Obrigado, gente. Na Rua Texas. Olha os caras que entraram nos Estados Unidos pelo Novo México aí, passando por baixo da cerca. Qual o nome dos coiotes aí? Não importa, o importante é estar lá, velho. O importante é estar lá. Os caras estão com as costas arranhadas. Se você entrar, peraí. Se você entrar nos Estados Unidos, velho, se arrastando pelo deserto, ou se você chegar nos Estados Unidos aí de primeira classe, descer no JFK. O importante é que você tá lá. Todo mundo vai culminar ali na Times Square, bacana. O importante é já tá lá. Tem uns que dormem umas 48 horas no aeroporto e vai, ó, devolvido. Não faz mal. Salinha, o importante é tá lá. Salinha. Vai pra salinha lá. Fala. Ô, Domênico, você que foi recentemente aí pros Estados Unidos, fala a verdade, quando você chega lá, passa aquela fila da imigração lá, O cara fala pra você, vai. Welcome to the USA. Nossa. Véio, não dá até uma... Não dá até um... Fala, pô, Deus gosta de mim? Com certeza. Não dá aquela sensação dá, assim, ó, na hora dá. Que você passa assim pela fila da imigração, com certeza. O cara te libera. Mas o alívio do corintiano é muito maior quando ele passa, né? Imagina. Nossa, agora o corintiano só ouve assim, cura muchacho, cura muchacho. Ô, cidadão, do programa que eu sei que já passou aí pela headline aí, foi o senhor. Não foi corintiano, não. Foi o senhor que já deu o headline lá. Ai. Tô mentindo? Fala cara aí. É que o K9 sentiu o cheiro, o K9. Não deu aí um headline pro senhor uma vez lá? Caramba, hein? Pra quem que deu headline? Pra quem? Pro Sombra. Pro Sombra. Pra mim? Pro Sombra deu você. Headline? Que headline? Sim. Quem tá inventando história? Linha vermelha pro seu lá, Paquito. Não, mas... Não. Máximo foi numa salinha, foi um interrogatório. Não, os caras só ficam enchendo o saco. Tá trazendo quanto de dinheiro? Tá trazendo quanto de dinheiro? É, olha lá. Aí você fala, pô, vamos contar o dinheiro? Ah, então tá bom, então tenha uma boa viagem. É. Ah, foi do mesmo. Oi. Marmeira, hoje. Fala de nós aí. Não, não, tá errado. Que vamos tá falar errado? Do Santos agora. Aê! Essa coisa de jogar o Santos pro final tá errada. Obrigado. Mas não assim, joga o Santos. Você joga só o Santos pro final. Realmente é o São Paulo. É um absurdo, mano. Tá errado. Você mudou um verdão pro Santos, você tá louco. São Paulo tá em último. É o Santos. Eu vou de acordo. A gente vai fazer a virada hoje. Fala, Denis. Sou de brincadeira. Fudeu aqui. Estão querendo derrubar o seu bem, ó. Vocês derrubaram o seu bem, não é assim, não. É hoje, então. É hoje. É hoje. O que, que tem lá hoje, seu Pastor bem? Voltou hoje. Hoje, 4 do Ricardo Oliveira. Pastor voltou hoje. Jogo é difícil. Quem que estará 45. No gol, seu Bento? Vamos lá, vamos pegar a escalação aqui, tô abrindo. O pastor aqui, tá com aquelas bolas de. Ó, tomara que. De Pilates? Pastor chegou só pra dar extremo. Bola de Pilates. Estão maluco. Tomara que não, hein? Vamos lá, então. Hoje, 21h45. Lembrando que o jogo da ida foi 2-0 pro Flamengo. Sim. A Nelha do Urubu. Hoje é na Vila. Vamos lá. Vanderlei. 10. Quem volta? Vitor Ferraz hoje. Vitor Ferraz? É. 7. Aí vem Lucas Veríssimo. Nota 6,5. Vamos ver se é uma concordância. Vamos lá. RG 6,5, Lucas Veríssimo. Hoje. Chefe. Atualmente, 7,5, Lucas. Bom. 7, já é uma discordância. E o Vitor Ferraz? Vitor Ferraz, 5,5. E você, RG? 6. E o Vanderlei? Desculpa, Vanderlei o que significa meio esse meio ponto aí? Eu gostaria de saber o que é. Esse meio que virou solado agora, virou calçado ponto, agora. Meio ponto! Mas não pode ter? Pode. Não gosta do cabelo do Vitor Ferraz. Não gosta, né? E o Vanderlei? Vanderlei é 10. Vanderlei! Vanderlei, vamos lá. David Braz. O RG é 10, o Vanderlei, RG? Nossa, só não dou 11, porque daí é muito. Que nota que é o manga pra você, RG, da história? A gente tá na escalação, dá um qual tempinho aí, Vieira. Qual Vieira? Teve o manga que jogou no Santos. Que deitada que deram agora, hein? Vieira, só um minuto que eles estão escalando o Santos. O cara me fala do manga. Porque se o Vanderlei agora, é 10, o manga é o quê? Agora, seu Bento, você foi muito grosseiro com o Vieira. Foi, foi grosseiro. Você é um cavalo, você foi um cavalo. Eu vou dar uma cenoura pra você moer já, Vieira. Vieira, desculpa aí. O gaúcho, quando apanha, se apaixona, hein? Cuidado, hein? Mas o Vieira, eu te amo pro Vieira. Fala aí, Vieirão, te amo, mano. Deus, seu Bento, só pra recordar o Vieira, antes do manga. Teve o Gilmar. Nossa, manga, teve mano. Serras, teve o Rodolfo Rodrigues. A pergunta Rodrigues. Veio por isso. Se o Vanderlei manga, é 10, que nota que era esses caras, meu? Manga. Mas a gente tá falando de hoje. A pergunta é... Você quer conversar com a RG hoje, agora, trouxa. A pergunta do Vieira, ela é muito boa, mas fora do tempo. É, não é o momento. É porque... É muito desculpa, boa, mas no momento errado. Eu tô sentado no lugar do Mota hoje. Isso é mesmo. Mota tá de férias. O Mota é o tipo do cara que qualquer hora chega a notícia que foi encontrado enforcado num banheiro. Não, você tá louco? Não é o Manuel. Não, fala a verdade. Não, não pode. Ele é maníaco depressivo. Não, mas não pode, você tá louco. Não, mas por aqui. Ó, quem aqui já foi pego lá no. Aonde? No. Como é que é mesmo? Que é isso? Que saiu, levou uns garotos pro apartamento e tomou um bela adormecida lá. Sabe essas coisas que só vê acontecer na televisão e no jornal? É só com Mota. Né? Acontece com Mota. Boa noite, Cinderela. Mano, será que o Mota tem os dois rins? É tudo igual. Não. Vocês estão né? Que dois rins. Meu, é capaz de ter arrancado já um rim dele, ele nem sabe. Arrancaram um rim e um cérebro do Mota. Será que arranca o rim dele sempre precisa abrir o corte, né? Mota não tem cérebro. Vocês estão de brincadeira. Pega pelo esfíncter. Um pode. Vocês estão denegrindo a imagem do Mota, que nem tá aqui pra se defender. Não, olha só que coisa errada que você tá falando. A gente tá aqui manifestando a nossa preocupação com o Mota. Preocupação? Que é um maníaco depressivo, a gente preza pela vida do nosso... desse ser humaninho. É a lei, é a lei do estádio, não veio... Nota do toma. É a lei do estádio, não veio dança. Toma pancada, RG. David Braz, pra continuar aqui. Não é porrada. Vai, David Braz. Vai, RG. David Braz, 5. Se o Lucas Veríssimo é 7,5, David Braz é 5,5. Nossa. Jean Mota. 5. Esse nome, 6. Jean Mota, é meio... Tá, vocês não estão dando uma nota dentro dos dois, hein? Eu sou bonzinho. Yuri. Caramba, hein? Não é, a questão não é nota dentro. A questão é que cada um pensa. Yuri. Yuri. 6. Yuri, 5. Olha lá. Não, olha, eu vou brincadeira, velho. Vecchio. Acerta uma, os dois aí. Vecchio. Pelo último jogo, 8. Vecchio, 7. Olha lá. Lucas Lima. 8. Lucas Lima, 8,5. Eu queria entender esse meio. É, Golpete. Golpete, 7,5. 7. Bruno Henrique. Vida. Bruno Henrique, 8,5. E na frente, o Pastor, Ricardo Oliveira. Tá voltando agora. Aí, tá, se for dar nota, vai dar nota pelo histórico dele. Exato. Então tem que esperar a atuação dele hoje pra ver. Sem nota, então. Beleza. Olha, vou te falar, tinha que mudar essa conceituação. Vai. Tirar nota, porque esses meios aí são ridículos. Eu vou te falar, tinha que ser assim. O chefe é trouxa. Ruim. Bobo. Ah, não. Razoável, bom. Beleza. Ou ótimo. Ou muito bom, muito bom e ótimo. Não, bom. Bom é ótimo. Bom, muito bom, ótimo. Mas aí o que, que é bom? E qual a diferença do bom, muito bom e ótimo aí? É o famoso meio. Mas aí então, o bom é quando você taxa, você está sendo redondo na nota. Então a nota estabeleceu que o cara é bom. Quando você dá o quebrado, isso quer dizer que ele pode estar mais para bom ou menos para ruim. Ou pode chegar mais para lá. É isso. O meio ou vai ou volta, né? Ou vai para cima ou vai para baixo. RG, chefe, só para completar, o Flamengo vem o que tem de melhor. Né? Vem o quadrado lá, Diego, Berril, Paulo Guerreiro. Quem vai tomar surra? Everton. Flamengo. Aqui, você mudou de opinião? Não, aqui. Você discutiu com outro torcedor outro dia falando que já tinha caído, mas agora o Santos voltou a jogar bem. Entendi. Contra o Bahia, ele deixou. RG, você vira? Vira hoje ou não vira? Vamos lá, o Flamengo vem com o Thiago no gol, vem o Pará, é o Hever, Juan. E o Trauco na esquerda. Márcio Araújo, Cuellar. Cuellar. É Cueja? Cuellar? Cuejar. Aí vem Barril. Barril de chope? Barril de chope, pô. O Everton e o Paulo Guerreiro. Isso aqui na vida, hein? É que eu tava com vontade de falar com o Flamengo vai tomar 3 pauladas na sequência aqui em São Paulo. Olha, Santos, Corinthians e Santos. Tá torcendo pro Corinthians, você? Vai perder, ué. Vai perder. É realista. É timeco. Se você pegar o confronto Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro... O que acontece aí? Dá para você concluir que hoje, por exemplo, seria o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa entre os dois. Entre os dois. Melhor defesa do Santos e melhor ataque do Flamengo. Só que é aquilo que a gente prega, né? Competição completamente diferente. Então hoje qual é o peso? Hoje é o peso do time que vai encaixar. Né, do time que vai, do jogador que vai estar inspirado, do individual, do craque que vai fazer a diferença. Claro, se o Santos tivesse ganho de 2-0, nós iríamos estar aqui dizendo que o placar de 2-0 num clássico, pô, seria muito difícil para o Flamengo reverter. Assim como eu acredito que será muito difícil para o Santos reverter. Desde que tenha esse conteúdo aí nesse jogo. Qual o time que vai entrar muito focado, muito... Se o Flamengo, de repente, não vai entrar relaxadão, porque está 2-0. De repente, se o Santos entrar muito ligadaço e no primeiro tempo estabelecer aí uma vantagem legal para entrar no segundo tempo e tentar reverter o placar. Eu acho que tem tudo isso. É impossível o Santos ganhar de 2-0 do Flamengo? Não, eu acho que não. Mas aí vai para pênalti, né? Sim. Aí sim. Tem Vanderlei! Eu acho que não. Entendeu? Então é um placar que está deixando o Flamengo aí, claro, né, um passo a mais que o Santos. Mas, cara, futebol, gente, eu não banco uma dificuldade do Santos reverter isso, não, hein? Ô, RG, vamos ser sinceros, mano. O bonde do Ricardo Oliveira voltar hoje é que o pastor já vem pra dar extrema unção, porque já Tá morto, o Santos tá morto. Já era, é? Um abraço. Extrema unção do pastor? Nossa senhora, quem dá é o padre, o idiota. Mas pastor também, os crentes recebem extrema unção de quem? Vai chamar o padre ou seu índio? Nossa, que porrada, velho. Peraí, então vamos verificar aqui. Deixa eu falar com meu amigo Zé Google aqui. Ô, Zé, deixa eu ver aqui. Vamos. Extrema unção evangélica. Meu Deus. Evangélica. A pesquisa. Foi a primeira vez que foi pesquisado isso no Google. Vai apitar ali, ó. Deixa eu ver aqui. Extrema unção, né? Unção dos enfermos. Ô, Sombra, tô recebendo uma informação triste, hein, meu? Você é o mensageiro da desgraça. O que eu posso fazer? Eu recebi um... Vocês lembram do goleiro Max, que era do Botafogo? Sim. Rapaz... Faleceu, tem morte cerebral confirmada aos 42 anos de idade. Celetre cerebral. Eu falei cerebral. Cerebral, cerebral. É o Benedetti, é um gênio. Cerebral, eu falei. Foi o que eu ouvi. Então, eu falei certo, trouxa. Trouxa do Vieira, essa coisa foi assalto, né, Domingo? Porra, rapaz, que foi, coisa foi, triste, hein? Tomou um tiro? Não, não. Ele bateu o carro, sofreu um acidente fugindo de um assalto, alguma coisa do gênero. Mas eu vi uma entrevista da mulher dele falando que não teve relação. É estranho. Parece que foi uma doença que do nada apareceu. Uma doença rara que... Ah, não foi o tiro, nada? Não, não, não, não. Ué? Ele ficou internado um mês lá, passando por, né, por tratamentos lá. E no quadro dele só piorou e... Agora detectaram aí a morte cerebral dele. É, que Deus o receba. Cerebral! Cerebral, seu idiota! Ai, meu Deus! Caramba, hein, velho? Que coisa, hein? Max, glorioso Max. Botafogo. É. E aí, achou aí, Sombra? Achou aí? Não, ainda não. Calma. Pra dar uma jorrada na cara do mano? Nem o Google sabe isso aí. Calma, só você sabe, Marcão. Calma, que a gente vai... Já vamos checar. Já vamos checar. Ninguém tem o contato de um irmãos! Calma. Não, tem um monte aqui. Olha, gente, só tem uma coisa melhor do que reunir os amigos em casa. É reunir os amigos pra aproveitar as ofertas do Lar Doce Bar do Extra. Cervejas premiums, petiscos, porções e muito mais. Aproveite. Cerveja Budweiser, a lata, aquela de 269 ml, você leva 3 por apenas R$ 1,92 cada. Cerveja Brahma Extra, Red, garrafa, você leva 3 por apenas R$ 2,24 cada. Guaraná Antártica, aquela latinha de 269 ml, você leva 3 pagando apenas R$ 0,89 cada. Oh, e olha que bacana aqui, os ovinhos de amendoim Elma Chips, aquele pacotinho de 200 gramas. É bom. É mais bom que paeja. 200 gramas. Você leva 3 por apenas R$ 5,35 cada. Preço bom, hein? Nuggets de frango Sadia, vários sabores, exceto snack. 300 gramas. Leve 3 por apenas R$ 5,99 cada. É lá no Extra, gente. Aproveite. E beba com moderação. Estádio 97, da Energia 97. Ah, hoje eu fiz a minha barba com o meu aparelho da Bozano, passei meu desodorante Bozano, essa briga que eu aprendi com o Mano. Às vezes o Mano fala coisa que presta, sim. É, bem às vezes. Tudo que eu falo presta, velho. É, e é por isso que eu vou te dar uma baita dica, hein, Sombra. Se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o Bozano Extreme. Esse desodorante é fera, hein? Esse desodorante é o que vai solucionar os problemas da tua vida. Porque se você tem aquele cheiro de cândida, velho, se você tem aquele cheiro de ranço, eu tenho certeza absoluta que ele oferecerá para você 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa ainda, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. O Benedetti, por exemplo, que ele tem aquele cheiro de peixe. Ele vive lá mexendo com peixe. Ah, não, peraí. Impregna na pele dele. Impregna na pele dele. O Benedetti, ele cheira mexilhões. Se ele não usar, se ele não usar esse Bozano Extreme, eu tenho certeza que nem a mulher dele vai ficar ao lado dele. Ah, não fica. Então tá certo você, chefe Benedetti. Esse Bozano Extreme resolveu os problemas da sua vida. Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. mas te dá muito mais proteção. Você que fica mexendo tacho lá, mexendo camarão, paella, aquele monte de coisa lá, que não tem um cheiro muito bom antes de ficar pronto. Pois é, tá aí o problema da sua vida sendo resolvido pela Bozano, tá bom? E ó, galera, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, tá certo? 3284-7097, dizendo a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Não é que ele concorre, não. Ele leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, o melhor de todos, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, menino humano. Agora é uma informação, né? Vai. Marcelo Crivella aqui. Marcelo Vilela aqui, não é o Crivella. Vai dar informação para nós a respeito da extrema unção na igreja evangélica. Por favor, Vilela. Diga. Os meus pais são cristãos. Sim. Desde quando eu nasci. Então, na religião... É que depois que você nasceu, eles deixaram um pouco de acreditar, né? Claro. E é o seguinte, tem sim a unção. Quem dá unção, no caso da igreja na qual meu pai vai, é um ancião. O ancião é um cargo máximo, digamos que ele é um cargo máximo na igreja. Tá. Então, normalmente, quando precisa de uma unção, quem vai é ele. Muito não tem bem. Aquela unção com óleo na testa, tudo certinho. Não, mas a extrema unção, quando você está falando de quando o cara vai morrer, é o ancião que faz. Sim, digamos que é a mesma coisa. E ele, unção e extrema unção é igual. Ele é como se fosse um pastor, então, acima do pastor. Sim. Então, no caso, meu irmão tomou a jorrada, é isso? Tomou. Sim. Nossa. Não, panaca. Não. Jorrada? Não, quer dizer que o mano demonstrou total ignorância? Não. O ancião nada mais é... Não é o pastor que faz o ser imbecil. Ô, só anda, escuta. O cara nada mais é do que um general da igreja, que é... General. Nessa hora. Gente, eu acho que vocês estão fazendo. Está no rádio, confusão. Você podia ler um pouco mais. Eu acho que vocês estão fazendo. Unção dada pelo protestante é aquele óleo, mas é no sentido de cura, hein? Então, estou falando é extrema unção. Quando o cara tá para morrer. De cura, viu, quando a gente está falando aqui é de virar a folha, velho. De chegar no fim do livro. Virar a folha. Olha o que vocês estão falando. Extremo unção. Maluco. O RG está duvidando das informações. Unção dos enfermos. Do nosso Anderson Vilela, que nosso. Mídias sociais, muito obrigado. O EG confundiu com massagem tântrica. Nossa, não. Isso aí visão, o Vieira faz. Isso, visão, né? Protestante. A unção dada aos enfermos pelos protestantes visa a cura do doente. Só isso, gente. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Tem que pesquisar. Nossa, extremo, Deus, o RG parece que jorrou agora. Extremo unção está aqui em cima. Que deu aí. Jorrou. Extremo unção está aqui em cima, mas é pelos católicos, viu, mano? Não, mas o RG, eu não acho que o RG tenha jorrado, porque não dá nem pra gente comemorar alguma coisa em cima do meu irmão. Se a gente largar ele sozinho na Paulista, somos processados por abandono de incapaz. Então é melhor deixar quieto essa fita aí. Vamos já saber aqui. Vamos, muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio. Olha, eu vou te falar, o Mota só traz problema. Até nas férias, ele só traz problema. Tudo porque a gente calculou que o Mota pode se matar nas férias dele. Não, mas que se matar, você tá maluco. Quem daria extrema unção ao Mota, velho? Ninguém, pronto, tá resolvido. Ninguém dá. Que legado deixaria o Mota? Putz! Legado. Ele deixaria que o legado morro, deixaria. Ele deixaria o morro lá em Santos, uma casa amarela. Maluco. Você acredita que ele tem uma casa amarela no morro? O diploma da Belas Artes, vai. O diploma da Belas Artes que nunca ninguém viu, nem ele. Nem ele. Mas a casa ele conseguiu mostrar, né? Homenagem ao Mota. Ele, São Paulo. Fiz a segunda voz. Talvez o São Paulo quer essa homenagem dele. Né? Boa. Hoje chegou o Marcos Guilherme, hein? Atacante de 21 anos. Lembrou o título de 2005, Mundial. Né? Falou que estava torcendo com a camisa. Então tá aí, vestiu a camisa tricolor, é a mesma da infância, aquela coisa, né? Bom, isso, né? Média. Contratar jogador que torce pro time, isso é bom. Exatamente. Olha, e também já tá chegando nos finalmente a renovação do goleiro Renan Ribeiro. Ó. Pra quem falou aí que talvez o lance do Dorival. Ah, sinceramente, ó, eu vou te falar uma coisa. Ele teve uma atuação muito boa, né? Contra o Grêmio também. Contra o Grêmio teve uma grande atuação. Uma grande atuação. Do Maicon lá. Até entendo que aquele gol do Pedro Rocha foi uma coisa assim, vai, meio que. Vamos dizer, adivinhou o campo. Assim, mas não, também meio a queima-roupa. Não foi 100%, mas também não foi zero, vai. Meu, se não fosse 5 anos de contrato, se o goleiro não fosse. Tá com o Dorival, fecharam com o Dorival, acreditasse, ele não ia renovar por 5 anos. Olha, veja bem, eu acho que quando você renova um contrato do goleiro por 5 anos, você não está pensando propriamente na opinião do técnico. Acho que você está mais acreditando. Técnico não dura isso aí. Porque técnico, na média, dura 1 ano no clube. Não adianta achar que Dorival vai ser o novo Tele Santana, que a chance, estatisticamente, a chance é muito, muito pequena, né? Técnico fica em um ano, quando dá certo, um ano e meio. Aquela coisa meio Tele Santana, que foi no São Paulo vários anos. É, Muricy, essas são exceções do futebol. É difícil, né? Agora, se eles estão acreditando em 5 anos, é porque então botam fé no goleiro, né? No Renan Ribeiro. Sim. Botam fé no goleiro. Sim. Agora, também não é pelo fato deles colocarem fé no goleiro, porque entenda, eu tenho um pé atrás com todas as atitudes da direção do São Paulo enquanto não me provarem capacidade e competência. Eu acho muito. 3, 5 anos eu acho muito. Mas. Okay. Mas às vezes é mais pra proteger. Esperamos, uma futura venda também, tem um valor de multa razoável. Mas goleiro nunca ninguém quer comprar. É, isso é verdade. Goleiro é difícil, nego, comprar. Europa, depende. Né? Europa compra. Depende, Sombra. É, se não fizeram o Walter. Ué, o Walter, ele foi cobiçado. É, você tem aí o Cavalieri saiu do Brasil aqui. É. O Vanderlei possivelmente terá mercado. Mas o Vanderlei tá não meio sai, né? Também. Não sai, né, mano? Há quantos anos tem o Renan Ribeiro? Não. Renan? É. Ah, não sei não. Não sei não. Opa. Não tenho a menor ideia, mas... Deve ter uns 26, eu acho. É mais novo, né? É. Não é tão velho, pra goleiro. Você vê como o cara é popular que você põe no Zé Google, o Renan Ribeiro aparece em segundo lugar. Em primeiro lugar, quem é que aparece? O primo do Domingo, tal do Renan Calheiros. Não, meu primo Cátio. Você falou que era? Agora só porque tá ele de tá de brincadeira, velho. Vou me dar meu conceito, hein? Não, meus primos aqui, meus primos não tem... Não. Renan Ribeiro tem 27 anos. Aí, mas pra goleiro é novo. É. Mas 5 anos... Se você coloca... É, mas não vai pra Europa. Não, mais 5 anos? Como assim? Não. Ah, 5 anos tá garantidíssimo. Ah, sim. Sim, mesmo. Até mais, né? Não, em alto ele até, nível. Ele joga 10, 12 anos fácil, esse goleiro aí. 35, 37, você vê o Domênico, tem goleiros de 50 anos. É. Goleiro de 50 anos. Você cata no gol, Domênico? Não pego, rapaz. Nunca fui bom goleiro. Não? Não. É mesmo? Eu era um exímio jogador de futebol. Certo. Eu só tinha um grave defeito. É brincadeira, vocês não acreditam. A bola era redonda e ele, ele tinha certa dificuldade. Vou te explicar. Fala. O meu problema é que eu sempre tive muito medo de jogar bola, de me quebrar, de me machucar. Sempre tive medo. Então eu nunca não seria um bom jogador, não. Por esse motivo. Mas de jogar, eu sabia bater na bola bem, cobrava as faltas, os pênaltis, as coisas, tudo, batia bem na bola, fazia bolinhas embaixadas, essas coisas. Era muito bom, mas. Não, fazer bolinha, mas. Bolinha chinesa, não. Ah, só isso. Mas só melhor. Tudo, mas tudo. Só melhor. Tudo vocês levam por trás. É isso. Tudo. Tudo é por trás que vocês levam. É isso. É o Chinho do Porra, cacete, hein? Do Domênico. Porra, vou dizer, viu? Ô, Dodô. Não é fácil, não, viu, Marcão? A dona Jamile não deixava você jogar bola na rua? Não, eu jogava muito na rua. Mas ela não problema... gostava, não. Não, eu jogava. Não gostava. A sua rua era ladeira. Eu vivia... Como que fazia pra jogar? Fazia, ó. Pra jogar pra descer. Ah, virava de eu lado, era o que mais jogava vira. Bola na rua, filho. Ela fazia você pôr joelheira pra jogar bola não, na rua. Não, não. Eu jogava bola na rua com os... Marcão, aquele carlão louco que trabalhava. Ter medo de se machucar e de, tipo... Se tiver uma dividida, eu não ia. Sabe? Eu tinha medo. Eu vou dividir, vou quebrar minha perna. Você tá louco. Estrela, tipo Valdir. Estrelão. É, isso é. O Pedrinho do estádio, o Pedrinho. E você sabe que o jogador não pode ter medo, né? É, principalmente de goleiro, né? Assim. Então, ô, seu Bento. É muito louco, né, cara? Carlão. Carlão? Onde é, Carlão? Faz tempo que eu não vejo o Carlão. É. Carlão, é Carlão? Deve estar com morta de férias. Né? É, os dois. Olha, tive informação aqui. Tive uma informação aqui. Zé Agonia. Meu amigo. Mandou foto, ó. Quem? Não, não morreu. Vi o Mota almoçando aqui em BH. É verdade. Hangar, e mandou hangar. A foto. Não, é o Mota? Longe. É o Mota, não? É o Mota mesmo. Nossa, é o Mota. É o Mota aqui, é o Mota. Foi, olha aí, verdade. Gente, que bonitinho. Foi comendo. Exatamente. Comendo sozinho. É, aqui, ó, sozinho, comendo lá em BH. Foi legal. Bacana, Motinha. Parabéns aí. Tá se alimentando bem aí. Bem. Muito bem. Seu Bento, mais alguma coisa do tricolor? Não, matou, não cheguei lá, mais nada? Não, tranquilo. Essa semana não tem jogo. Só vai ficar acompanhando os outros aí. Só na preparação pra sábado, né? Exatamente. É isso aí. Agora é o Parmeira. Agora podemos ver o Parmeira. Parmeira. Final. Parmeira. Lá, Dodô, é hoje, hein? É hoje, 21h45 também. Ah, disso só perdão. Ah. É, não posso deixar passar. E recebi... Hoje, Tele Santana, se vivo fosse, completaria 86 anos. Caramba, hein? A idade do Silvio, tem que ser lembrado na história do São Paulo. Seria. Que o Tele Santana teve uma importância na vida do São Paulo gigante, cara. Olha gigante, aqui, ó. Gigante. E recebi todas as informações aqui que vocês estavam discutindo. É. Extrema unção é um rito único e exclusivo do catolicismo. A morte de um evangélico não tem esse procedimento, apenas são feitas orações para o mesmo. Ancião é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual não é considerado evangélica. Tá. Tá? Ai, ai, tá dada a informação, hein? Tá sabendo bem, mano. O Vilela, então. Ô, Vilela, chupa, mano. Vilela tá louco. Chupa, mano. Chupa esse trouxa aí que tá aí do teu lado aí, ó. Não, mano, fala do Verdão, seu Bento. Ô, mano, e o Vilela que fala que vai na igreja, ó, agora. Na igreja que ele não, vai. Mas ele é adventista. É. Não, não, não. Eu sei, mas ele disse que ele é congregação cristã. Ah, gente, deixa ele com a igreja dele. É. Ô, bom. Mas e aí, hein? Hoje é nós, hein? Tá da vitória. Hoje você precisa ganhar. É, hoje é precisa ganhar o jogo, é, né? É, isso aí. É isso aí. Possível escalação aqui, a gente sabe que o Guerra só vai entrar talvez no segundo tempo, hein? Exatamente. Mas é o Jailson no gol. Você é massa. Aí vem o Jean. Jean de direita? É, Mina, Edu Dracena e o Egídio. Egídio? Aí vem o Thiago Santos. Certo. Tietê. Hã? E Felipe Melo. Que é isso? É porque o Guerra não joga. Guerra três só... volantes pra ganhar o jogo? Mais ou menos três volantes. Tietê e Felipe Melo não são só volantes, não. Hein? Exatamente. É. Eles chegam na frente. Mais o Tietê. E o Felipe Melo. Mais o Tietê. E o Felipe Melo não. O Felipe Melo é mais de. Ele tem um bom Mello passe. Machucar. É de contenção mesmo. O Felipe Melo, mas ele tem um passe melhor, né? Esse é um cara que não tem medo de machucar, né? Não, esse não tem menor medo. Não. Nem ele, nem dos outros. Aí na frente. Vai ter o Halloween da véia. Se eu tivesse. Vou contratar o Felipe Melo. 1% da coragem do Felipe Melo, eu seria um exímio jogador de futebol. Você com o seu medo vindo Felipe Melo dividir com você. Eu saio correndo. Não tem conversa. Se ele estivesse lá na rua, lá na Casa Verde. Sai o converso, né? Tá na Jamília, vem chamar aí, ó. Em nome de Deus, vem chamar o Domênico aí. Não, mas na rua jogava, né? Futebol de campo é diferente do futebol jogado na rua, gente. Vocês estão loucos, parece que nunca jogaram bola. Não, exatamente. É louco. A bola só saiu de parar. Na Casa Verde, filho. Na Casa Verde é Casa Verde. Ia jogar no Peruche com meus amigos lá. O Peruche? Peruche, opa. Nós. O que significa Peruche, Domênico? Peruchão, Parque Peruche, não, bairro. Não, tudo bem, mas o que significa Peruche? Ah, é nome próprio? Não, o que não sei. Que é? Não, sei. É não me pergunte. Nome, o nome indígena. E o ataque pra completar, Domênico? Roger Guedes, faltou ataque. Também. Roger Guedes, Dudu e Borja. Tá bom. Tá bom. Por que Domênico, não tá bom? Só o Borja que tem que jogar bola, né? O Palmeiras precisa da vitória. E hoje tivemos, acho que você tem essa informação também. Tivemos a informação, né? Aquela, o Zé Fontinha, né? Zé Fontinha mandou qual? Foca News. É que o prazo não fica o ano que vem. Zé Fontinha? Não fica em nenhum lugar, vai aposentar. Não fica. O Palmeiras não chegou ainda pra renovar com ele, hein? É, então, mas... Não chegou. Segundo informações... E o contrato vai até o final do ano, né? É, segundo informações, é bom, parece que... Ah, eu acho que ele merecia... Acho que deveria ficar assim. Por que não? É um grande goleiro, pô. Uma premiação pra ele. É tipo não é premiação. Não, peraí. Não é premiação. Ele é um grande goleiro. Ele pode ter passado por uma fase ruim ou pode estar entrando... Aí que tá. Ele pode estar passando por um momento ruim ou pode estar entrando em declínio. Como todo goleiro, muito bom. Os grandes goleiros entram em declínio. A gente não sabe qual é a... O Buffon. Não, não dá pra saber. O Buffon, puta, é impressionante, cara, o Buffon, impressionante. Né? Ele tem a idade joga em grande estilo com 41, sei lá. Impressionante. Mas agora, o prazo, a gente não sabe se foi um momento ruim da carreira, que o Cássio já passou por um momento ruim da carreira. Passou. E voltou de novo. E jogando em grande estilo. Não é verdade? O momento ruim da carreira do Cássio foi quando ele tava fora do Corinthians. Não, mano. Agora, quando ele... Ele foi banco do Walter, mano. Foi, ou não foi? Ali não foi muito ruim. Ali não foi um momento ruim, foi meses sabáticos. O Tite que pôs ali no banco. Então vamos lá. Quer queiram, quer como queiram, vai. Se o Praça está no momento sabático, que nem diz o Mano aí, ou pode estar entrando no declínio, mas eu acho que o Palmeiras deveria ficar. Porque o Palmeiras vai ter que precisar de um goleiro, cara. Reserva do Jailson. É. Ué. A não ser que tenha lá na base, lá. Que alguns dizem que tem uns meninos lá sendo preparados. Talvez depois os goleiros que vieram da base, depois do Cavalieri, também nada vingou, né, Domingo? Não. Da base? Nada vingou. Depois do Cavalieri... Deola, não vingou. Deola, né? Bruno. E segundo uma informação que me chegou aqui, eles não estão tanto... acho que... Não, não morreu. Chega de morte, porra. Talvez não estão renovando, porque também parece que a contusão que o Prass teve é mais grave do que se acham. E aí talvez não dá. Aí descartaram o cara. Aí isso pode ser que isso é coisa já do mano, sabe hein? Que não. Rapaz. Mano, ficou zoando o cara aí, ó. Pode mandar embora. Zoando o cara aí, mano. Você. Eu não fiquei zoando. Gorou o cara, o coitado. Seu trouxa. Não. Gorou. Eu não fiquei zoando. É por isso que eu não queria jogar bola. Ah. O Domênico, eu não gorei o Fernando Praz, só constatei um fato. Que fato? Só constatei um fato. O Praz, ele sempre quando tinha falta, assim, próxima à área do Palmeiras, a gente viu o desespero dele, porque ele sabia que vinha chute forte nele. Ah, que desespero, então, Cássio. Mas é verdade, ele ficava gritando, não vale bica, não vale bica, não, não é não. Verdade. Ele tava sentindo dor. Por isso que ele rebatia dor. Só com uma mão, mano? Ô, Domênico, sim, mas parecia que ele engoliu uma tábua de passar. Cara, vocês não valem nada, velho. Gratidão, é gratidão zero do Palmeiras, hein, pelo Praz, hein, mano. Ah, o cara pegou pênalti na final lá, fez gol de pênalti, não sei o que, acabou, né, velho? Acabou. A Leiloca falou pra ele assim, ó, o senhor pode ir lá liberar o armário, que o próximo já tá chegando? O senhor pode pegar seus pertences aí e ir embora? Nossa, sai com aquela caixinha de papelão quadrada com foto da família. Foto da família. As luvas, né? Ô, Domênico, mas será que não dá pra fazer um acordo dele sair, mas o Palmeiras continuar pagando o plano de saúde? Vocês estão zoando o cara, velho. Para. Não, vocês estão zoando um grande goleiro, vocês estão de brincadeira. Por quê, mano? Ele pode ter tido o problema que ele teve aí, mas ele tá passando por um momento ruim. E se for o fato de o Palmeiras não estar renovando porque realmente sabe da contusão que é grave e não dá, ué. Você quer que faz o quê? Nesses casos, quando aí acontece... Aí você quer que o clube faça o quê? Não, desculpa, mas você o tá o Corinthians, ele renovou com o Danilo. Não, peraí. O Corinthians renovou com o Danilo. Mas se eu não me engano, se ele teve uma contusão... Durante o período de trabalho, é direito dele que o clube... É dever do clube continuar o tratamento até que ele se recupere. Mas continuou. Não, independente. Agora não tá machucado, né? Não, tá agora jogando, não. Pô. Ah, então tá bom. Ele só não tá jogando porque ele tá passando por um momento ruim. Ou. Mas, gente, isso que eu tô falando. De repente é uma fonte que passou que pode ser outra coisa. Não quer dizer que ele tá inapto pra jogar. É que todo tipo de informação que você passa do Palmeiras costuma acontecer. Não, não costuma acontecer. Não. É verdade. Não costuma acontecer nada. Vocês estão me colocando em um momento complicado. Não é assim, não. Não vem, não. É informação. Pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, pode ser outra coisa. Ué, pode ser várias coisas. Muitas coisas. Não, porque da forma como foi exposta no ar, é como se fosse um carro de enchente. O cara fala, não, passou por uma enchente, mas tá joinha, leva aí. É complicado, você vai comprar. Sabe como vocês estão tratando um ser humano, e seus animais? E aquele cheiro de lama, né, mano? É muito cheiro de fossa, mano. Dentro do carro. Coisa horrível. Você abre o porta-luva, de brincadeira, isso que estão. Mano, de brincadeira, isso. Uma vez aí, o dono da rádio aí, o Zé, deixou escorrer aquela água do bacalhau no porta-malas. Nossa, velho. Cheiro de cadáver dentro do carro. Meu Deus do céu. Nossa. Isso aí. Falar em cheiro ruim, gente. O Ben já tem uma importante mensagem. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Lembrando que você pode participar aqui do Estádio 97 com as cornetadas do estádio. Os corneteiros participam mandando a sua cornetada no nosso WhatsApp 94-353-0150. Falei rápido, agora mais lento. 94-353-0150. Grave sua mensagem de áudio pra nós. Aquela mensagenzinha de 30 segundos, não exagera não. senão fica carregado o arquivo, tá bom? Vai lá, 943530150. Quero falar pra você agora algo importante, que muitas vezes você vai fazer um trabalho pra sua empresa. O Vieira, por exemplo, tem uma empresa de representação comercial. Ele chega lá e fala lá pros funcionários dele, vai lá em tal lugar, pega o táxi e depois eu te pago. Ah, mal Vieira malandro, demora pra pagar, né? Ei, meu Deus do céu. Aí, você passa por esse tipo de aperto. Vieira, faça um acordo com a 99 Corp. Sua empresa tem que fazer um acordo com a 99 Corp. Você é funcionário, tá descontente com as empresas aí que trabalham para sua empresa, que fazem transfer, traslado? Pelo amor de Deus, indique a sua empresa para a 99 Corp. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais. Sabia que, ao indicar a sua empresa para a 99 Corp, você pode ganhar até R$1.000 em corridas? Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99 Corp, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando o seguinte link: corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Estádio 97. Lembrando que quem ligar e falar eu vou de 99 Corp ganha um kit da 99, dizendo todo dia dia de clássico no McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, e dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Tem torcida, estádio 97. Atenção, corintianos, jogo bom. Olha aí, jogo bom. Jogaço, hein, jogaço. Jogaço. Corinthians e Flamengo, pra você ir na torcida, estádio 97, no camarote único. Mordomia, hein? Aí a gente não garante o resultado do jogo. É, mas a mordomia... Está garantida. Que o Flamengo pode se dar muito bem, é provável. Mas a mordomia... Não, provável pelo menos, cacete. Comer e beber, você vai. Ficar confortável, não vai pagar pelo ingresso. É. Né? Catal. Vai ter o traslado saindo aqui da região da Paulista até lá o Itaquerão. Traz de volta. Arena Corinthians. Nossa, não é não? Senhora. Torcida Arena Estádio 97. Então você, corintiano, que ligar e falar: eu quero ir na Torcida Estádio 97. Ganha essa mordomia, tá bom? Boa. Goiada. Eu gostaria de acrescentar a frase assim, ó. Eu gostaria de ir na Torcida Estádio 97 jorrar no Flamengo. Ah, jorrar. Olha, isso mesmo, isso mesmo. Olha. E, ô Domênico, meu Deus. E digo mais, o Grêmio não ganha do Santos jogando em casa. Para, que apostar, que isso? Ganha do Santos. Que não isso, ganha mano? Quer apostar, RG Benedetti? Nossa, que apostar, chamou pro pau mesmo. Já tá apostado, RG. Se o Avaí, Domênico Gato, o Avaí, que é o Avaí, foi lá dentro e fez bilu bilu, que dirá o Santos? Ó, aqui é o seguinte, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pera aí que agora o pessoal tá meio em choque aqui, não. Olha, tá errado isso, hein? Por que isso? A gente tá fazendo o programa tentando focar no assunto futebol. É, mas aí não é problema nosso. O pessoal dos programas paralelos... Aí já não é culpa nossa. Eles ficam trazendo um monte de convidada bacana. Moças. Aí o Vieira. Para. Não é o único que fica focado no futebol. Para olhar pra mulherada. Os caras não conseguem falar direito. É, exato. Aí é complicado, hein? O Vieira não focar no futebol, vai focar em quê, velho? Olha... Deixa a gente constrangido. Bacana, assim, né? Pô, em quê? Caraca, hein, Domínio? Ô, mano, você tem saudades falar, dessa época que vem uma mulherada aqui na rádio, mano? Assombrar, é que eu já namoro há 11 anos. Mas né, cara? É um pau mandado, velho. É um coxa. Eu tô feliz, eu tô satisfeito. Capacho. Na boa, ô Sombra, coisa, esse tipo, né, de situação aí é uma perdição. É. E o cara que tá, às vezes, aí passando por uma crise no relacionamento, o cara que tá pensando no divórcio, ele não pode trabalhar em rádio e televisão. Porque ele convive com o Satanás o dia inteiro, velho. É complicado, velho. Satanás é de férias. É ou não é, Domênico? Eu tô certo ou tô errado? Tá super certo, velho. Super certo. É complicado, velho. Isso aí. Trabalhar em rádio é coisa do Satanás, cara. Olha. É, lógico que é, velho. Né? Tanto é, olha, o mano conheceu a esposa dele, futura esposa, numa condição assim. Ah, ele tava aqui fazendo o programa, daí ele olhou pra fora, o que é aquela loira ali? Opa. É, né? Então, é nessa pegada, Sombra. É complicado, velho. É difícil, complicado. Difícil. Verdade. Ô, Sombra, trabalhar em rádio, velho, é igual você ser pobre e ganhar o 13º. Você sai feliz pra rua, você sai feliz. Porque geralmente o pobre, na minha condição, por exemplo, eu sempre fui pobre, sou ainda. Pobre, mano. É, ah. Mas quando eu ganho o 13º, você sai assim, tipo, pô, é aquele dinheiro que eu não tava esperando. É aquele acréscimo que você vai ter na tua vida, sabe? É aquele negócio que você sai com o peito inchado. Você fala, é agora que eu vou gastar. E trabalhar em rádio é mais ou menos assim. Se o cara não tiver muito bem resolvido, o gato, achando ele complicado, fazer, né, mano? Muito grande. É, a chance e é trabalhar em televisão, Maurício? Pior. Também é complicado, RG. Aí você derrubou, hein? Aí aguça um pouco mais, porque geralmente rádio é aquela mina que foi pra TV e não deu certo, né? Tipo, ela fala, pô, vou pegar aquele cara que tá trabalhando na rádio, porque às vezes foi pra porta de uma emissora de TV, o cara não deu moral, ela fala, agora eu vou atacar os caras do rádio. Ô, se mano, não der certo no rádio, ela vai pra porta do portal da internet. Que absurdo, véio. Isso tá dizendo. Ô, mano. Mas é verdade. Ô, mano, fala aí, apresentadora. Eu não tô falando das profissionais, eu tô falando daquela mina que às vezes quer caçar um talento, entendeu? É, Maria aquela mina que fala, pô, né? Sim. Porque ela começa assim, Maria Câmera, ela vai atrás do cara do apresentador da televisão. Câmera. Não deu certo, ela vai pra cima do cara do rádio, ela vira Maria Microfone. Se não der certo, ela vai pra cima do cara da internet, ela vira Maria Teclado. Ah, isso não existe. Maria não Teclado. Existe. Isso não existe. Isso não existe. Maurício, você já consegue hoje ir ao shopping, ficar tranquilo, almoçando, sossegado num restaurante, já consegue fazer isso ou não? Não, mas eu sempre fui tranquilo, RG, com relação a isso aí. Eu digo ao assédio. Eu não sofro assédio, não. Eu digo não, mas eu não sofro assédio, não. Vocês estão mudando o foco do assunto. Eu não sofro assédio, não. Ô, mano, qual que é a repórter ou apresentadora mais gostosa da Fox que você acha, né? Ah, tem. Mano, é gostosa. Mano, é gostosa. Ah, mas tem, né, Maurício? Tem. As mulheres são todas comprometidas. Eu não fico crescendo o olho na mulher de amigo meu, não, velho. Não, mas a Daniela Boaventura, que você falou que tem a boca carnuda aí. Eu não falei nada. Você falou, mano? Não falei nada. No grupo aqui, ó, no WhatsApp. Assim, que grupo? Se você não provar isso que você tá falando, você será processado. Você vai processar o irmão? Doutor, mano. E quem vai julgar? Teu pai e tua mãe? Não, pelo contrário. Ele vai ter que mostrar o WhatsApp que eu falei. Vamos lá, vamos ver se ele tem aí. Você jamais processaria seu irmãozinho querido. Processaria sim. Inclusive, eu desafio esse covarde, não, se ele tivesse o WhatsApp, postar, já que ele tem Twitter, que poste no Twitter dele. Vamos quer ver. Dizer que ela tem, quer dizer que ela tem boca de caju, é? Carnuda? Quem tá falando é ele aí. Peraí, agora eu vou até botar no Zé Google pra saber quem é essa que você falou que é bonita, gostosa. Mas uma outra que ele falou pra mim é a Ferrari também. Ferrari também. Bom, mas vamos ao telefone, porque eu acho chato colocar as pessoas, né? Os colegas de programa em má situação. Ah, 3284-70... Ainda mais com o irmão. 3284-7097. Vamos aos ouvintes, no oferecimento do McDonald's. Amanhã, na compra de uma Mac oferta, amanhã, dia 27, na compra de uma Mac oferta, mais McFlurry, utilizando o cartão Mastercard, você ganha um vale-presente exclusivo. Promoção é válida enquanto durarem os estoques, tá bom? Então, amanhã, na compra de uma Mac oferta mais um McFlurry, utilizando o cartão Mastercard, você ganha um vale-presente exclusivo. E a promoção é válida enquanto durarem os estoques. Vai tocar o Asdrubal! Você é um chupador de cana! Ai! Sente pedala, mano! Sente pedala, mano! Puro sangue. Você é um chupador de cana! Ai! Alô? Alô? É. Oi, quem fala? Aí, ó. Silêncio. É Suelen. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Dodô? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nem acredito que eu tô falando com vocês, gente. Eu vou chorar. Prazer. Não, sem chorar. Não, sem chorar. Nossa, tem muito tempo que eu tô tentando falar com vocês. Muito tempo. Mas conseguiu. E há quanto tempo Suelen... a gente aguardava a sua ligação? Suelen do quê? Suelen de Paula Santos. Suelen de Paula Santos. Quantos aninhos, Suelen? 33. Ah, não, não vou falar que é a idade de Cristo, né? É que é a idade do médico, né? Do quê, Gê? Agora eu vou dia, hein? Mas e 3.3 hoje? E essa voz aí, vou dizer um negócio pra você, Dodô. Diga. Com essa voz, nessa idade, provavelmente deve fazer uma academia, ela Suelen pra caramba, hein, velho? Ah, sensacional! Tem a dúvida. Salvou. Que ó, cara. RG, fala, hoje, velho. Hoje é dia de Paula, hein? É, o Mota gosta, olha, né? Olha! Bom, hoje é dia de Paula. É, o Mota gosta. E qual que ele, é? Ele pratica aquele mantra da. Ah, da antes novela. De mais nada, Dodô. Sim. Só uma coisa. Nossa. Eu quero viajar no navio da véia. Ah, mas isso é de manhã. Ah, isso ligou errado, hein? Mas essa é a promoção, não, a promoção é na meia. O que eu ouvi é que quem entrar no ar e dizer essa frase durante a programação tá do energia na... Mas não, a programação do Energia na Veia. É das 7 às 10 da manhã. Sim, não, não, não é a qualquer hora. Ah, não. Ah, não, é um pequenininho. Ah, não, sou eu. Tá bom, vai, tudo bem. Então eu quero ir na torcida Estádio 97 do Corinthians. Aê. Aê. É melhor, mas é melhor ir no navio, hein? Navio é bem melhor. Porra, você é bem melhor. Agora você foi bem. Não, não. Como não? Não, é Corinthians. É isso aí, Suelen. É isso aí, não dá moral pra essa cambada de prego aí, não. Só não leva a bolsa e a carteira, hein? Cambada de Zé Ruela. Não, é, não leva a bolsa e a carteira pra lá não, viu, Suelen? É perigoso. Não, nem relógio. Ela sabe, tá vendo? Ela sabe. Eu nunca fui no estádio, gente. Vai ser a primeira vez que eu vou. Então, cuidado. Nossa, isso dá um azar pro time. Cuidado, hein? E muito importante, não vá de chinela, hein? Não, aqui é salto agulha e escarpão. Ah! Você vai no jogo, Bá? Nossa, olha aí, o Bá também tá casado. O Bá tá aqui fora do ar perguntando qual é o seu Instagram, Suelen. É, qual é o seu Instagram, Suelen? Suelen.sps. É casada, é solteira, Suelen? Solteira, graças a Deus. Opa! Então vamos continuar a entrevista. Ô, Suelen, você é daquelas que engole ou cospe? Ah, ô, juiz! O chiclete, quando você tá comendo o chiclete. Não, Zé, tá louco. Pergunta pra sua namorada. Nossa, que cara babaca. Natália, chiclete. Tá dando moral pra um prego desse daí, Sombra? É o chiclete, pô. Poxa, mano, era só fazer esse momento. Não, não é. Aí que tá, Suelen. Não, não fui eu, foi o imbecil do meu irmão. Tá vendo? Mas tá achando que é engraçadinho. Ah, eu jurava que era engraçadinho. E eu pensava que tinha sido o Maurício. Foi você, Marcos? Para com isso. É um trouxa mesmo. Mas o Suelen, vamos falar do Coringão. Você gosta de futebol ou você acompanha assim só por cima mesmo? Eu era São Paulina. Ai. E meu irmão me converteu pro corintianismo. Nossa. Fez bem. Quantos tem? Você é a Bibi na novela, então. Suelen. Ei, Suelen. Quanto tempo você ficou no cativeiro pra Suelen? Até os 17 anos. Ô, Suelen. Oi. Foi no cativeiro que você desenvolveu... Como assim cativeiro? Ou criou essa isso? frase? Qual frase, RG? Mente quieta... Espinha ereta e coração tranquilo. Eu mesma. Ah, rapaz. É isso, hein? Vamos ver aí. É poetisa, poetisa. O pessoal tá avaliando você aqui no... Meu Deus. Mas é bloqueado, né? Mas aí você vai liberando aí. Libera o Vieira, então. É defesa. Não, trouxa. É igual defesa. Desbloqueia, é igual defesa. Desbloqueio vocês depois. É igual vôlei, entendeu? Faz o bloqueio, desbloqueia. Desbloqueou. Ô Suelen, mas conta um pouco mais essa sua transição aí. O que te levou a ser corintiana aí? Fala a verdade. A torcida do Corinthians, gente, não tem igual, né? É inigualável, né? Por isso que tá solteira até hoje. É. Ela tá solteira por opção aí. Encalhada aí, ó. Por opção dos outros. Tá encalhada, imagina aí. Porque não tem quem chegue e quem mereça. Por opção dos outros. É por opção dos outros. Ô, Suelen, apesar da mesa que não gosta do sexo feminino, quem não tá avaliando mulheres aqui é você. Ué, mas você não precisa tratar a mulher como um pedaço de carne. Isso já mostra o quanto ninguém tá mais precisa. Muito que absurdo. Que hipócrita. Isso mostra o quão chucro vocês são. Vocês acham que a mulher é como se fosse um pedaço de picanha, velho. Ô, Suelen, como é que você se sente no mundo de hoje? Sendo tratada por esses marginais, esses canalhas, esses calhordas, como um pedaço de carne. Mais ou menos que nem você fazia nas festas de axé, Maurício? Naquela época, não, micareta é outra pegada. Micareta vale uma carne, um pedaço de carne, é isso? Não, mas é que tá, na micareta é aquele negócio, ninguém é de mas ninguém. Mas na micareta a mulher já vai sabendo que ela vai ser tratada. Pois é. Por isso que agora bonito. Ela. Que bonito. Agora ela, participando de um programa de rádio. Pega saliva de 30 pessoas. Vocês. Ué, mas é a opção dela, se ela quiser ela faz. Se ela não maior quiser, ela transmissão faz. Ela de hepatite nada. Da face Nossa, da terra. Por isso que a mulher passou antivírus em você. Né, mano? Tá louco. A galera que vai pra micareta é limpinha, velho. Não é, por exemplo, igual show de rock. Show de rock não, é outra pegada. Show de rock é embaçado. Micareta fala não. Aí, mano. Né, Suelen? Mas, Suelen, com relação, por exemplo, ao time do Corinthians, te surpreende essa campanha que o Corinthians tem feito até aqui? Foi campeão paulista, no Campeonato Brasileiro tá liderando desde o princípio. É o time a ser batido, estamos 8 pontos à frente do segundo colocado. No começo do ano, nenhum mais otimista corintiano acreditava tanto, hein? Então, eu no começo do campeonato eu acompanhei logo com meu irmão, né? Inclusive, Rafael, um beijo pra você, te amo. Eu acompanhei os jogos no começo do campeonato, eu não pensaria que o Corinthians chegasse onde está chegando hoje. E só tem uma coisa pra dizer, sigo o líder. Nossa. É verdade, é verdade, Suelen. E hoje à noite o Corinthians ele pega o Patriotas aí pela Copa Sul-Americana. O que, que você acha que vai acontecer, hein? Apesar de ser um jogo fácil, eu acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. É, porque o Corinthians ele vai desfalcado aí de 6 jogadores, né? Sim, exatamente. 2 titulares estão fora. Pois é, 2 estão lesionados aí, que é o caso do Jadson e do Pablo, e já 4 disse, por opções aí da comissão técnica para preservar os jogadores aí. O Fagner, o Rodriguinho, o Romero, o Jô, enfim, o time do Corinthians vai bem remendado para hoje, hein? Pois é. Por causa disso, eu acho que o jogo não vai ser tão bom, né? Uhum. E eu acho que no máximo 1-0 pro Corinthians já dá para salvar, tá bom? 1-1 é pênalti? Flamengo no domingo. 1-1 é pênalti. Isso, 1-1 é pênalti. Não, 1-0 tá bom. Mas tá com uma cara de pênalti isso aí. Sem emoção. Não acho. Não acho. Dodô, eu acho que o time do ele ganha. Eu sou sua fã, adoro você. Obrigado, viu? Você é o máximo. Obrigado. Aliás, eu sou fã de todos vocês. Não, agora você é fã. Desculpa, mas... Obrigado. É assim, na verdade é o Domênico que ela gosta. E ela ligou. Não, o resto, ela chegou a falar, também de vocês. Não, sério mesmo. Joga com um negócio. Eu ouvi vocês há uns 5 anos atrás pela primeira vez. Certo. Nunca mais deixei de ouvir. Todo dia eu ouço vocês. Todo dia ela ouve a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Uma fiel ouvinte. Vocês são demais. Bacana. Muito obrigado, viu, Sueli? Perdão pelas grosserias do Mano, tá bom? A minha não, desse perdão pela grosseria do Mano, uma pessoa sem tato. Mano, seu nome é Maurício? Meu nome é. Nome de guerra. E o do seu irmão, qual que é? Maurício Reis. Marcos. Pode me chamar, de amor. Quase uma dupla sertaneja, né? Marcos e Maurício. Marcos e Maurício. Mas, Mano Cover, pode te chamar como? Tem mais um que chama Marcelo. Suelen. Oi. Se você quiser, você pode me chamar de amor, que eu também atendo. Ah, tá bom, então. Nossa, ignorou. Toma, otário. Deu mandada. Só deixou no vácuo. Caminhoneiro. Falou, fala com a minha mão aí. Isso. Falou, valeu, fala com a minha mão aí. Depois da pergunta que você me fez, tem moral. Mas é o chiclete. Nossa, velho, que porrada. Chiclete chega de chiclete no programa. Esse é o chiclete. Não faz bem. Amanhã o Fernandão vai mascar você. Vai, fica tranquilo. Vai fazer bola com você. É isso aí. Suelen, um beijo pra você. Desculpa, eu queria ganhar o kit, mas eu não lembro a frase, eu tô muito nervosa. Mano, te ajuda. Mas, Suelen, eu vou te ajudar, Remédio lá, pra ela relaxar, mano. Não, é só respirar fundo. Ó, Suelen, 4, 7, conta 8, até 10 assim e segura a respiração. É muita emoção, gente, falar com vocês pela primeira vez. Tranquilo. Primeira vez. Ó, Suelen, vou te dar uma dica aqui, ó. Se você disser o seguinte, anota a frase aí, ó, guarda na memória. Ó. Guarda. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Certo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí, tá vendo como é fácil? Você levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante Xtreme. Ai, que delícia, vou presentear meu irmão. Obrigada. Ah, show de bola. Isso aí. Legal, gente. Então tá bom. Um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Outro beijo gigante pra vocês. Ah, ó, detalhe. Você vai na torcida, né? Vou. Então, no domingo, você precisa estar até o meio-dia e meia. Que horas é o jogo, Bá? 4 assim, é meio-dia e meia a saída? É, porque vai almoçar. Ah, é? Em Itaquera, né? Então, olha. Desculpa, é verdade. Tem que viajar. Então, olha. Meio-dia e meia. É fora de São Paulo. Você tem que estar na rua Tutóia, número 77, ano da conquista do primeiro brasileiro do Tricolor. Rua Tutóia, 77, tá bom? Meio-dia e meio, domingo. Ali tem na esquina tem um hotel. No hotel tem um bar embaixo. No bar, rola o esquenta de onde sai o traslado pro camarote único no Itaquerão, tá bom? Certo, tá bom. Arena Corinthians. É, eu tenho direito a levar um acompanhante? Não. Você vai estar muito bem acompanhada lá. Ah, então tá ótimo. São muitos ouvintes, vocês vão trocar ideias. Vocês vão falar, nossa, e você? Você também é tarada pelo Dodô? Não. Isso, que é isso? Entendeu? Leva uma escova, viu, Sueli, pra pentear o bar. O bar eu acho que não vai mais não, hein? Mas aquela escova de cachorro, né? Aquela cerda de metal. Cerdas de metal. Então tá bom, Sueli. Mas, ó, não pode furar, hein? Não, domingo estarei lá certezíssima. Tá bom? Porque tem muita gente querendo essas vagas. É chato quando o ouvinte fala que vai e não vai. Não, a primeira vez, imagina, a primeira vez no estádio. Não, porque a gente... Com o estádio 97, mas parece que eu não vou. E nós, não parece, mas assim, o pessoal do Único, a Energia, adquirem os ingressos, né? Porque é um camarote, esses ingressos são pagos. Não, estarei lá certezíssima. Pagos e muito bem pagos. Domênico, e a gente todas as promoções que a gente faz, quem fura entra naquela lista livrinho, lista. Livrinho maldito. É, esse livrinho aí é. Mas aí passa a ter 97 anos de azar. Não. Estarei lá e o Corinthians vai ganhar. Mas ela vai. Isso aí. Então tá bom, a gente garante o camarote único, a vitória do Corinthians esquece. Um beijo, Suelen. Beijão pra todos vocês. A vitória vocês. Do Corinthians, boa o próprio noite. Corinthians garante. Boa noite. Certeza, Suelen. Mano. Alô, beijo, tamo junto. Beijo. Obrigado pela audiência, beijo. Tá? Juiz, hein, Sueli? Juiz. Beijo. Juiz. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar. E tem sempre um pertinho de você. Nissan, faça o test drive, porque quem testa, compra Nissan. Domênico, Parque Peruche, a gente não achou o porquê do nome. Mas eu poderia dizer que você é uma pessoa que está entre os ilustres da região, como o Éder Jofre, como o Serginho Chulapa, pessoas que nasceram lá naquela região. Peruche, exatamente. Não, eu não nasci no Peruche, hein? Peruche é um nome dado. Não? Então não, apaga tudo na Casa que eu Verde. Disse. Peruche. Então apaga tudo que eu disse. Peruche não. É um nome dado a um médico. Você não precisa apagar. Peruche é um nome dado a um médico do bairro famoso em 1800 e pouco. E cara, fumaça. Falou em médico, o RG tá aí. Né? É nóis, tem que informar, porque é isso aí. O cara era muito famoso, esse médico aí na época. Qual é o nome dele? Doutor Peruche? É, Paula, Doutor Paula Peruche, um negócio assim. Então tá bom, é isso aí. Estádio 97 também é cultura inútil. Não, o cara tem família que ouve o estádio, você tá louco? Que cultura mas dizendo, inútil. Mas tá bom, agora é muito importante saber do ele médico. É, se ele dá nome a um bairro, ele foi importantíssimo na época, pô, imagina. Qual a especialidade dele? Ele cuidava de gripe, velho. Se envolveu vacina pra gripe. Então ele é importante. Muito importante. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 tem o oferecimento do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no Banco 24 Horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo, o extrato, e fica sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais para usar, você agiliza sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Vamos trazer mais ouvintes? Deixa eu ver se tem uma coisa muito importante que aconteceu nos últimos 45 minutos, desde as manchetes. Deixa eu ver... Não, nada acontecendo de importante, nada. E você pode assistir o Estádio 97, assistir e ouvir através do nosso Facebook, facebook.com/energia97fm, facebook.com/energia97fm, agora com uma qualidade melhor de imagens, estamos melhor que a Gazeta agora, vai lá e assiste, tá? 3284-7097, uma maravilha. Tamo bem. Que é isso? Chupa que é legal! Chupa, Domênico, não quer mundial! Chupa, Domênico, galera, chupa que é legal! Chupa, Domênico, pega no milão! Eu sei, senhores, que todas as vezes que vocês cantarem essa música, vocês vão ter um final dramático. Imagina, Escreve o que eu tô falando. Ah, eu tô rogando essa praga pra vocês. Esse é um programa onde ninguém roga. Opa, eu tô rogando a praga. Rogando. Quem rogou? E rogrão? Rogrou o quê? Rogrando pra mim. Tô letrando. Alô? Alô? Quem fala? Bruno. Bruno? Isso. Tudo bem, Bruno? Beleza, Dudu. Beleza. Bruno do quê? Bruno Henrique Burim. Burim? Isso, Burim Puga. Puga. Isso. Quantos anos, hein, velhinho? Eu tenho 29, Dudu. 2.9? Exatamente. Ah, então tá certo. E... 2.9. RG 2.9. Ah, eu vou dizer, velho, independente da idade, se ele burim na pulga, ele vai arrumar uma coceira do caramba. Sensacional. Salvou a hora aí. Salvou brilhante. Nota 5.1. Ai, chupar o ladrilho. Não, 5.1? Um cadê o cara da extrema unção aí? Como assim, extrema unção? Olha, eu vou falar um negócio pra você, viu, Domingo? Um ladrilho, É triste, viu, cara? Os caras ficam zoando Mota, cara. De novo? Mota, zoando Mota. Agora acabaram de mandar que o Mota é burim pra caramba. Ele não é tão burim assim, né? Ah, ele é burim. Ah, não. Ele é burim. Não. Mota é burim. Ele é tão não, burim. Mota, que é burim. Mota é burim. Qual a diferença da besta, do jegue e do jumento, meu? Tem as misturas, né? Hã? É mistura. Tem ah, é? Tem o asno também. O asno? Tem o mota. São os cinco tipos que tem. E o mota tá em qual? É que cada um é de uma região. Mas eu é jumento. Coitado burro, do asno, hein, velho? Asno, besta e mota. Olha, os asnos não estão gostando dessa história de vocês colocarem o mota na mesma família. Isso não é legal. O mota não tá gostando, não achou legal. Vocês botaram o mota não tá gostando ou o asno não tá gostando? Botaram o jegue. É, o asno não tá gostando, é. É, o asno não tá gostando. Quem tem que reclamar de alguém nessa relação é o asno. Com certeza. Tá certo. Ô, meu velho, e o bairro? O asno. Freguesia do Ódodo. Ó. Sou da freguesia do ó, ó, ó, aqui pra vocês, sou da freguesia do ó, oh, velho time. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, pra falar do meu time, é. Todo mundo, vamos fazer um exercício, todo mundo aí da mesa aí, ó, olha pra cima, todo mundo, lá em exercício. Cima, lá em cima. Que mané exercício, trouxa, olha lá em cima. Fazer exercício, alguém vai fazer exercício, quem tem que fazer exercício é corintiano. Ó, o Sombra tem que olhar mais lá em cima, pegar o binóculo. Agora faz um exercício aí, olha pra trás. É, trouxa. É, olha bem atrás aí. Aí é com você, viu, Sombra? Olha bem atrás aí, mané. Olha aqui manezão. Atrás, aqui embaixo, aqui, ó. É, dá uma olhada aí, ó. Trouxa. Olha aqui, aí é com você, viu? Aí é com você, viu, Sombra? Ô, Bruno, queria destacar. Ah, tava jorra, falando. Isso aí, Brunão, jorra nesses pregos aí. Que jorra, mano. Mané. Mané aí, ó. Oi. Ô, mano. Chupa, Dudu. Não, traz tua irmã aqui que vai ser bem tratada. Daqui a pouco ele vai fazer isso, mas... É, só destacar o seguinte, nós estamos fazendo a transmissão aqui do Estádio 97 através das câmeras dos nossos estúdios, mas também temos a figurinha do Mano aí, ao vivo também, direto do AP dele, olha que bonitinho aí, olha que bonitinho que ele tá, olha que gracinha, e agora ele dos outros programas tá fazendo de roupão, hoje não tá mais. Hoje tá arrumadinho. O legal é o seguinte, não, nunca assim, fiz de roupão não, agora que vocês estão vendo em Full HD, vocês podem ver as bochechinhas oleosas dele, fica brilhantezinha, ele gosta, olha lá. Ô, mano, isso só serviu pra provar o que eu tô dizendo, estão te sacaneando lá na Fox com esse negócio de maquiagem, velho. Pô, deixam você não branco aí, lá, gente, com batom, estão te sacaneando, não, batom hein? Eu não uso. O Benjamin usa, porque o Benjamin ele tem lábios sensíveis, então aqui no Rio de Janeiro ele precisa estar utilizando aí protetor solar. Isso é a desculpa que ele dá. Que ridículo. Chega que no ridículo. Ar, ele também coloca lá o protetorzinho dele e é meio tom laranja, assim. Ele falou que ele tá querendo um nude agora. Mas é uma estrelinha. Ele usa protetor labial com cor, cara. Boiola. Boiola, boiola. Ah, é. Ô, Bruno, o Mano é todo seu. Não. Fala, mano. Ô, Brunão. Vai, Corinthians. Não vai dar esses marrecos, não. Vai, Corinthians, irmão. É tudo nosso. Ô, Brunão, hoje tem Corinthians e Patriotas aí pela Copa Sul-Americana. E aí, rapaz, você acha que o Coringão consegue atropelar os caras hoje? Ah, você é louco. 6x0 pro Timão hoje. É isso. 6x0 brincando. É essa, cara. Que porra de 6x0? O Casim vai fazer quanto, é Casim? Como é que é? O Casim, ele tá tendo uma chance de ouro, cara. Inclusive, não sei se vocês chegaram a acompanhar a entrevista coletiva do Casim ontem, cara. Foi engraçado. Porque um repórter havia perguntado para ele se ele mantém contato com familiares e amigos na Inglaterra. Ele falou, sim. Inclusive o pessoal me pergunta aqui se eu jogo. Eu respondo, não jogo. Aí começou a achar o bico lá. Coitado do Casim, mano. Mas esse cara é gente fina. Casim é parceiro, gente boa. Oh, e véio, hoje tá tendo uma chance de ouro, né, cara? O Casim é semi-inválido, velho. Semi. Ele é triste, né, cara? Porque o Casim é um cara gente boa, todo mundo gosta dele. Você vê os jogadores do Corinthians aí sempre elogiando o espírito do Casim. Nas entrevistas coletivas, aí os repórteres também cascam o bico quando o cara dá umas declarações aí. Mas na bola o cara é fraco, né, mano? Ó, pra falar a verdade, o Casim é como diria o Dodô, o bicho é ruim. É ruim. É ruim. É zoado. Mas, ô, amigão, essa escalação do Corinthians pra noite de hoje, né? Aí o Corinthians ele vai com 6 jogadores reservas aí, 6 jogadores que não são utilizados com frequência. Você acha que isso daí pode preocupar pelo desempenho, talvez, dos caras não estarem acostumados a jogar juntos, ou não? É, bom, eu acho que é o seguinte, mano, eu acho que o Corinthians vai ser testado hoje, né? Mais uma vez no mata-mata, em casa, vamos ser testados mais uma vez. É, eu acho, por exemplo, que a queda do Corinthians na Copa do Brasil acabou fazendo bem pra gente, porque a gente conseguiu focar no Brasileirão e disparar, né, no início do Brasileirão. Agora, agora a prova de fogo hoje, né? Vamos ver. É, também acho, cara. O time do Corinthians aí, ele tem tudo, mesmo com o time misto, que entrará em campo hoje, tem tudo pra ganhar dos caras. Se Patriotas é praticamente um time amador lá na Colômbia, aí o Corinthians tem que passar o bambu, velho. Tem que dar boi não, tem que passar o carro mesmo. Domingo, cara, domingo temos mais uma final aí no Campeonato Brasileiro, hein, mano? Corinthians e Flamengo, cara. Sim, exatamente. Na verdade, eu queria saber, tem vaga ainda pra torcida? Tem sim. Tem que falar sim. A frase. Então é o seguinte, eu quero ir na torcida Estádio 97. Beleza. Hoje mudou a frase, hein? Garantiu tua vaga, hein? Chupa, não, Dudu. Mudou, não. Mudou. Mesmo. Mudou a frase. Perdeu. Garantiu tua vaga, então. Perdeu, trouxa. Flamengo domingão, hein? Você é um barato, Dudu. É nóis, velho. Demais, cara. Ganhou a vaga, fica tranquilo. Mano e Bruno, o Corinthians teria recusado uma proposta também do Sevilha, pelo Arana, né? 12 milhões de euros. Caramba. Nossa, cara. Mas seria pra sair agora, Sombra? Você sabe disso ou não? Acredito que sim, né? Porque os times, a temporada lá começa no meio do ano, né? Sim, sim. Eu acho, cara, que a coisa mais inteligente que o Arana poderia fazer, cara, é esperar até o final do ano pra se valorizar, pra sair, quem sabe, com um título. Jesus e conquistar depois, até a vaga dele, né? Numa seleção aí, possivelmente, né? De repente pode bater, mas o Bruno. Um papo, trocar uma ideia. E o clube depois ceder depois. Eu não tenho, né, dúvidas, cara. Então, mas é que tá, Domênico. O clube que vai contratar agora, ele já quer pra já. Porque depende, mano. A janela mesmo, a principal. Não, mas aí que tá. O Jesus foi depois. Da seguinte forma: o Gabriel Jesus, Domênico, quando ele foi pro City, a expectativa é que ele não chegasse lá e estourasse logo de cara, como aconteceu. O Gabriel Jesus... Eles acharam que ia demorar, um processo de... Sim, fazer um processo ali de amadurecimento do jogador, de adaptação, para que ele pudesse chegar daqui 6 meses, um ano, e aí sim ser aproveitado pelo City. E o moleque arregaçou, né? Europeus aí fazem com os jogadores e o projeto é sempre esse. Mas o moleque já teve a primeira oportunidade, mostrou personalidade, arrebentou, fez um gol. No primeiro jogo não, porque ele deu assistência. Mas no segundo jogo já meteu uma caixa, no terceiro jogo meteu outra caixa. O Guardiola falou, velho, a chance agora do moleque, o moleque tá correspondendo, pois, pra jogar. Com relação ao Arana, pelo fato dele tá indo pra um clube menor, que seja aí leste europeu, aí na Rússia, que ele vá jogar talvez aí num clube aí da Itália, etc e tal, tá na cara que esse clube já gostaria do jogador pra já. Até o próprio Mônaco aí esfriou o negócio com relação aí ao Arana. O Mônaco e o Bordeaux também, o Bordeaux que inclusive era o dono do Pablo. Os dois clubes aí mantinham interesse no jogador, mas não quiseram justamente pelo fato do presidente do Corinthians falar que ia manter o jogador até o final do ano. E tá correto o Roberto, porque o Arana hoje é um dos principais pilares do time do Corinthians. E falo mais, cara, o Corinthians ele recusou uma proposta de 15 milhões de euros aí pelo Arana, que veio lá do futebol russo. E o Corinthians ele pediu 20, para liberar agora, na metade do ano, o Corinthians ele exigiu 20 milhões de euros. E o Corinthians tem que fazer jogo duro mesmo, porque o Corinthians ele não tem a maior parte do jogador. O percentual que pertence ao Corinthians é de 40%, vai ficar entregando o jogador de bandeja? Tá certo, o Corinthians tem que bater o pé e preservar o elenco até o final do ano para a conquista do título brasileiro. Tem que pagar o estádio, né, mano? Ô, mano, o estádio é outra coisa, Regi. Oi, diga. Cara, só fazer um comentário, né, rapidamente aí. Apesar da gente estar com um bom elenco agora e conseguindo segurar as pontas aí, eu falo uma coisa do Corinthians desde o começo do ano. A gente precisa urgentemente de um atacante, cara. Um atacante ali pra ajudar o Jô ali, um cara de nome, um cara de peso, porque, cara... O Romero é ruim? Não, eu gosto do Romero. Não, nada contra o Romero, não. Mas, por exemplo... olha, é o seguinte, mano, por exemplo, quando a gente perde o Jô, a gente fica completamente perdido, né, cara? É muito complicado, né? Então, cara, tem o Carlinhos também, aquele menino que jogou a Copa São Paulo. Sim, eu espero que ele tenha oportunidade, cara. Então, ele foi incluído aí junto com o elenco principal, ele tá treinando com os caras também. E a chance é que talvez ele tenha uma possibilidade de jogar. Vamos ver se o Carille pensa da mesma forma e numa futura ausência do Jô ele dê a chance pra esse moleque. Mas poderia colocar ele hoje, cara, né, mano? Ele precisa trazer mais um centroavante, mano. Na noite de hoje, inclusive, tanto o Cleiton quanto o Cleison, aí inclusive quem joga hoje é o Cleiton, na boa, cara, eu não colocaria esse moleque, não. Eu colocaria o Pedrinho, mano. Tem que começar a usar um pouco mais essa molecada da base. Eu também. Vou trazer esses caras aí que vieram aí de Figueirense, Atlético Mineiro... o outro que veio aí da Ponte Preta. Mano, dá chance pro cara, velho. Dá chance pro moleque do Corinthians, da base. Esse moleque, esse Pedrinho aí, já mostrou personalidade. Mostrou que é um cara aí que realmente aí não sentiu o peso da camisa. A torcida gosta do cara. Dá chance pra esses caras jogarem. Exatamente. Tem que ficar dando moral pra quem não é Corinthians, não, velho. Exatamente. Tudo bem aí. Esse Cleison, cara, É, não vou falar que é um mau jogador. No Campeonato Paulista ele até foi bem. Mas na boa, mano, esse Cleiton aí. O maluco jogava no Atlético Mineiro, não conseguiu se estabilizar lá. No Figueirense até que fez boas partidas, mano. Mas esse cara joga algumas vezes aí, o Pedrinho quase nunca joga. O Carille acho que tem que rever esse conceito aí. Mas não dá pra criticar o Carille não, porque o Carille tá sendo cara também, né, mano? O Carille tá sendo monstro. Não, e mais, né, mano? O Corinthians tá mostrando esse ano que muitas vezes a questão financeira, no jogador valorizado, o medalhão, nem sempre dá tão resultado quanto você valorizar o grupo, né, cara? E hoje o Corinthians tá sendo premiado por valorizar o grupo, né? Concordo contigo, cara. E o bom do Corinthians, mano, é que é um time humilde. Ali não tem frescurinha, não. Não tem jogador querendo colocar a mão na cintura pra perder a bola. É verdade. O time do Corinthians é um exemplo. Bruno, deixa o seu palpite hoje, Corinthians e Tolima. É, 3x0, Tolima ou Zé Ruela? Olha, o ouvinte já foi. Ele até aceitou que pode ser um Tolima hoje. Não, patriota. É. Olha o mau criamento. Ô, Sombra. Oi, diga, amigo. Se você quiser falar sobre Tolima, a gente conversa sobre defesa e justiça. Mas esse tema hoje... Ai. Não dá nem pra comparar. A gente conseguiu vencer ontem. A gente passou a tarde inteira aqui em reunião de pauta do programa. Ah. E o assunto defesa e justiça já foi três meses atrás. Isso já passou. Toma o gol, pega a bola e vai pro meio campo. Isso já passou. Amigo, você tem que estar... Passou. Meio-dia e 30. E eu acho que tem que zerar o negócio. Zerou agora. Você zerou. Tá, porque o Rogério não era técnico. Então, tem o técnico. São Paulo renasceu, Brunão. São Paulo renasceu. Agora zerou. Você viu só, RG? Atenção. Café com leite. O Rogério era café com leite. Então, é isso aí. Olha aí. Meio-dia 30, domingo, na Rua Tutóia, 77. Aí tem um hotel bacana ali na esquina. Lá embaixo no hotel tem um bar, no térreo. Ali sai o traslado pro camarote único. Não atrase. Tá bom? Isso. Justifica aí a sua presença, tá? Bacana. Beleza, posso mandar uma moela aí? A RG tá por aí? Manda, velho. Tá, ele respira. Oi? Ele respira. Ainda, velho? Porra, o cara zoando mesmo, hein? Vai, não, a RG é gente finíssima. Claro. Ó, quero mandar uma moela pra minha esposa, Érica. Minha filhinha querida aqui, a Luísa. Calma aí. Como assim, RG? Vai ganhar porra nenhuma. Que isso? Um mês sem cartão. Tapinha na camurça, velho. Vai no violino, se quiser. Fala, velho. O Domênico tem uma tese, que às vezes, dependendo de toda a camurça, é melhor o violino. Ah, mas não tem RG, dá um desconto pra mim, que eu acabei de sair da quarentena, velho. Olha aí. Rapaz, ele precisa, RG. Está necessitado, RG. Pô, que dó dela, hein, velho? Então, galera, eu queria mandar um abraço pra um pessoalzinho aqui, posso? Manda aí. Beleza. No máximo 40 minutos, hein? Oi? No máximo 40 minutos, por favor. Ah, beleza. Ó, quero mandar um salve aí pro meu irmão Wesley. Salve. Meu irmão Vitor. Pô, fala pro Wesley não jogar mais no tricolor, não. Não, Wesley, fala pra ele desistir disso aí. O meu irmão Wesley é bom, mas esse Wesley do São Paulo é um lixo. Uma porcaria. Então, vamos lá. Joga nada. Minha cunhada Priscila. E uma galera de um grupo aqui que a gente tem de futebol aqui, Quirios Futebol e Debate, da nossa igreja aqui. Legal. Tá todo mundo escutando aqui. É um bando de trouxa, como diria. Trouxa. Mas como assim? Chama dos caras da igreja de trouxa. Mas é um trouxa. Mas eu entendo. Seus próprios irmãos. Mas eu entendo, não. Mas eu entendo, ouvinte. Trouxas de Deus. É um trouxa carinhoso. Aí não tem problema. Dodô, manda um trouxa pra esses caras aí do grupo aí da igreja. Quem são os caras aí? Tem um monte de trouxa. Rafael, Vitor. Fábio, Robson, Alessandro. Tudo trouxa. Todos que esses que ele falou, esses são todos trouxa aí, ó. Mané. E eu quero mandar um salve pro Fábio Ogava também. É um Bambi também, mas tá Bambi, valendo. Bambi. Tá agredindo. Bambi. Aí, Marcão. Não, tá agredindo. E a Erika tá do lado só passando os nomes pra ele. Exatamente isso. Eu vi. Então, tá galera, ó, rapidinho, só uma coisa. Eu escuto vocês já, putz, mó tempão, cara. E na Copa, bom, não tem uma má lembrança da Copa de 2014, mas eu estive com vocês lá no churrasco. Foi legal, muito louco. Lembra? Foi muito legal. Foi muito bom. E ali eu pude conhecer vocês e mais uma vez acompanhar o trabalho de vocês ali. Cara, valeu, muito obrigado. Mano, e um tá trouxa pra todo mundo que tá ouvindo aí, meu conhecido aí. Trouxa. Valeu, galera. Valeu, mano. Falou, vai comigo. Obrigado pela audiência. É isso. Valeu. Então tá bom, amigão, já deu o seu tempo, né? Valeu, tchau. Já saiu, já. Já foi embora, já foi. A Erika já desligou, já. Ah, é o Bá Ceifador, fechou o canal dele? O Bá é assim, né? Então tá bom. Agora é hora das cornetadas no Estádio 97. Você mandou, mande a sua, 94-353-0150. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Carneteiros, do Estádio 97. Boa noite, amigos, tudo bem? E aí, Sombra, fala aí pra nós como foi a emoção de ver ontem a Chapecoense passar pelo Defensa e Justiça aí de maneira heroica e saber que o São Paulo caiu diante dele, hein, cara? Vingou. Qual foi a sua emoção? Sentiu vingado. A Chape aí vingou, da Chapecoense ter sido remendada, coitada. Um abraço a todos, boa noite. Sabe, cara, o Brasil, ele vive uma situação muito difícil. A gente vê muito desemprego, vê a gasolina subindo. E chega numa hora que a gente tem que abdicar de ler esse tipo de notícia inútil. Como assim, inútil? E a gente focar nos problemas do país. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar em mais empregos. A gente tem que pensar no futuro das pessoas. Corre não, fio. Responde que ele perguntou. Responde aí, não corre não. E diante dessa calamidade, você acha que vão me preocupar com esse campeonato aí que chamam do quê? De Sul-Americana. Sula Miranda, de Chapecoense e Defesa e Justiça. Vocês estão de brincadeira. RG, quando convém. Vocês estão de brincadeira. Esse é o maior álcool gel que existe. Não, olha, são os olha. Vasilinou, hein? Já Chape vingou os caras aí, tá quietinho, aí, né, Marcão? Se esse jogo fosse hoje, o São Paulo ganhava lá e aqui, irmão. Ah, claro. Sem não, fácil. Viu? Fácil. E fácil ainda. Olha. E fácil ainda. Não sei não, hein? Falando. Dorival é monstro, meu. Dorival é monstro, cara. Já tô avisando antes, senhor Domênico Gato. Já tô avisando. Opa! Alguém vai ter que sair do G6 porque o São Paulo tá chegando. Aê, mano. É isso aí, Maurício. Ô, Marcos. É o esporte. Marcão, não sei quem mais é Maurício, é Marcos, é Cover. Marcão, tá tudo igual. Ele Marcão, tá com a coifa. Meu irmão tá com a coifa atrás dele. Você tá de brincadeira. Tá na cozinha, tá fazendo o link da cozinha, olha lá. Ele tá na cozinha, meu. Você tá fritando um bife. Olha lá, isso aqui é um flat, velho. Você quer que eu faça o programa da onde? Olha eu vou arrumar pra você. Vou te arrumar um backdrop aí, mano. Ô, mano. Olha o armário lá. Kitsunetsi, mano. Você tá morando no Kitsunetsi? Ô, mano. Por enquanto, sim. Mano, flat é muito pouco pra você, hein? Ô, mano, geralmente em flat... é improvisado, RG. Tem. Geralmente flat, assim, tem muita gente que vive sozinho, né? Tipo você... E às vezes tem umas moças que recebem visitas. São pessoas que têm muitos amigos. Tá, entendi. Tem muitas moças com amigos nesse flat? Faz amizade fácil? Pior que não, viu, Sombra? Porque pior que aqui não como mesmo. É uma área... É claro não, que o seu não ia ter, é o único no Brasil que ia ter. Mas você já procurou, mano? Até pode ser que residam por aqui, Sombra, mas o atendimento não é feito aqui na região, não. Porque como tem um hotel aqui do lado também, são duas torres, né? Uma é flat e a outra é o hotel. Ah. Então tem uma fiscalização, se a gente pode dizer assim, mais rigorosa. Mas ela pode viver aqui, mas atende fora, velho. Mas o Benja não falou que no quarto andar aí tem umas meninas que atendem? O Benja falou. Eu não sei. O Benja, do jeito que ele é lesado, possivelmente ele não faria um comentário desse. Mas, mano... Ele tá, por exemplo, em Bagdá, ele não sabe que tem uma mina terrestre na frente dele. O Benja ainda acreditava que o Sammy veio da cegonha. Mas, mano, sabe o que desperta curiosidade? É que toda vez que você tá fazendo um programa e toca o interfone, que é o Benja, do tempo que você vai atender, aí você volta, continua fazendo o programa. Até o Benja aparecer, a voz dele, demora muito. Quando você autoriza a entrada dele, ele vai para os andares em cima? O que ele faz, velho? Que demora muito. É que o Benjamin é meio burro, né? Ah, é trouxa, né? O Benjamin é meio burro. Ele não decorou Ele aperta todos os andares. Ele aperta todos os andares, ele coloca a cabeça pra fora do elevador pra ver se é aquele corredor mesmo. E como todos os corredores são iguais, ele anda por todos os corredores pra ver se é o número. Ele não sabe que... Se você aperta, por exemplo, lá vai, você fala, meu apartamento é o número 1015. Você tem que apertar o décimo andar. Ele aperta o primeiro, ele fala, não, 1015 não é aqui. Aperta pode o segundo, ver, velho. Não, 1015 toda não é vez aqui. Que você vai liberar, mas demora pra caramba pra ele aparecer, cara. É um jumento. Nossa. Lesado. Ó, vamos Benjamin, lá. O Benjamin, vocês que não conhecem, eu vou contar um pouco. Aí o ouvinte tem curiosidade, né, Sombra, pra saber. Ele adora essas coisas. Imensa. Da vida dos integrantes do Estádio 97. Por exemplo, O Benjamin, ele não consegue atravessar a rua sozinho. Ah, ele fala, Sami, posso ir? Aí o Sami olha pros dois lados e fala, ele atravessa. Sim. Ora, o Sami inclusive, sabe quando mais o Sami não tá próximo a ele, ele liga o FaceTime do celular e fala, ó, Sami, dá uma olhada na rua. Aí o Sami olha e fala, vai, um pai. Ele vai. É um jegue, né? As avenidas são largas aí, né, mano? Então o cara tem que... Pô, falando em jegue, viu, mano? Chegou aqui as denominações, a explicação do que é o quê, viu? Que é o quê? O quê? Ó, o asno e o jegue. Asno. São denominações populares do jumento, viu, Marcão? Tanto asno quanto jegue. É a mesma coisa. Asno, jegue são jumento. É a mesma coisa. Asno, jegue. Mula e besta também é a mesma coisa. Mas fala do cruzamento. Aqui, aí cara. O cruzamento é assim, ó. Quando fica égua com jumento, nasce burro ou mula. Pera. Meu, que complicação. Égua, a égua cruza com o jumento. Aí nasce o burro. Nasce o burro. Ou a mula. Ah, não, ou uma mula. Nós vamos falar agora, nós descobrimos a árvore genealógica. Lógica do Mota. É burro ou mula? Tá. É o cruzamento do cavalo com a jumenta. Cavalo com jumenta, que dá? A jumenta, que é a cavala-mãe, no caso do Mota. Cavala-mãe. Nasce o Bardotto, Domenico. Bardotto? É o burro com cara de cavalo. Burro com cara de cavalo? Ele tem a carinha de burro, mas tem a orelha. Mas parece um cavalo, né? Entendi. Então é essa que é a denominação. Você acha que esse daí é... Olha, isso vai virar tema do jantar das pessoas hoje. Sim, é. Certeza. Mas sabe o que eu vi hoje no estádio 27? Os caras contando o que é o burro, o Bardotto, o cavalo e o moto. Genealógica. Muito bem, continuando com as manchetes. As manchetes não, agora as cornetadas. Mano, é baitola, eu vou te contar. Ele e o Romero começaram a namorar. Ele sai falando que é gavião, só que na verdade ele é um frango bombadão. Mano, ele é. Mano, ele é. Sensacional. Essa versão do Queen é a melhor que eu já ouvi. Frango bombadão. Frango bombadão. Olha. Vai assar uma linguiça com a boca que você ganha mais, velho. Ó, o cara perde o tempo precioso que ele deve ter, quer dizer, não deve ser tão precioso assim, deve ser um inútil esse cara. É, ao invés dele doar sangue, Domenico Gato, pra ajudar alguém, ele se predispõe a fazer uma porcaria dessa, lá pro inferno. Ah, não. Mais uma cornetada. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Corinthians bateu na cara do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Se a gente bater na Urubuzada, no Flamengo, podemos nos considerar campeão carioca? Um grande abraço a todos aí, é Gilson do Jardim Independência que fala. Falou. Mas a Corinthians nada é maluco. Tem razão. O Corinthians passou o babão geral, velho. Em todo mundo do Rio de Janeiro, o Corinthians passou a régua, velho. Dentro ou fora de casa. O Grêmio também. Mas quando o Corinthians pegou o teu time, também passou a régua também. Mas tem a volta, calma aí, mano. Então chupa. Então chupa, mané. Agradecer ao pessoal. Inclusive, na volta, você já vai estar fora do G4. Não. Então, desculpa, dá uma segurada. Agradecer ao pessoal que está assistindo o Estádio 97, comentando. Boa, a Sandra valeu, Santos, que ama todos. Obrigado. O Anderson Silva. Oh. Fred Mercury revirando-se no túmulo agora. É verdade, caramba, hein? Olha, o Roberto Jacinto Ratão. Que susto. Ratão. Se ele já sente um ratão, velho. E aí, RG? Se ele já sente um ratão. Aí é complicado, hein? Deixa eu ver quem mais aqui, Humberto Mazitelli. Tá muito baixo, aumenta aí, Sombra, mas eu sou baixo, meu. O Kelvin Caniello, vai Corinthians. O Leandro Henrique Moura da Costa, fala Sombra. O Eduardo Campana Falani, direto de Chicago. Anselmo Sereda, aquele abraço. O Rogério Belo, abraço a todos. O Marcos Mosca, abraços aqui de Monterrey. Olô, México. Olha aí. Marcelo Novellini, Avante Tricolor, a Alessandra Cunha, o Amauri Santos, o Jefferson Figueiredo, todo mundo assistindo através do facebook.com/energia97fm. O Dário Andrade, de Americana, está a trabalho. O Jefferson Martins, o Elton Rafael, parmeirense, o Wilson Oliveira, mano, você é o melhor. Vai Corinthians, o Rafael Satelles. Valeu. Avisa o mano que o Lucas, que está na ponte, volta ano que vem. Volta nada. Deixa eu ver aqui, o Júnior. Ah, o Luca também não bota fé, não. É jogador de time pequeno, velho. Mas Corinthians, tá jogando bem, chance, né, ele mano? Começou bem. Então, mas na Ponte Preta, velho. O Luca, quando ele começou no Corinthians, ele até tava bem. Mas depois, velho, renovou o contrato, teve aquele negócio, tipo, que o empresário deu uma forçada lá, os caras falaram, pô, o Luca pediu mó dinheiro. Depois disso daí no Corinthians, o maluco também não conseguiu continuar jogando a bola que ele jogou no começo. Então, na Ponte Preta tá jogando lá e que continue por lá. A Fabiana Oliveira, aprendi a escutar e a gostar do estádio porque meu marido escuta todos os dias no carro voltando pro trabalho. Beijo pra todos. Chupa, mano. Valeu também, obrigado aí ao Luiz Carlos Salles. A Stephanie Ramos. Por que os caras têm inveja da torcida do Tricolor? O Petrônio Limão. Boa. Pelo nome, Petrônio Limão, olha aí. Limão. Mano. Nome de personagem, né? É, mas tá fazendo propaganda aqui, o Petrônio Lima. Mano, já que você tá sozinho aí. É. Não, essa eu tenho que falar. Pede um iFood de perna. iFood de perna é sensacional. Ele foi bem. Boa. Criatividade do ouvinte. Eu vou trocar, Sombra, eu vou trocar a posição aqui do meu estúdio aqui. Ah, então tá bom. Vou virar pro lado da sala. Mas eu vou providenciar um backdrop pra você, fica frio. Não, mas quando eu for pro apartamento vai ficar legal. Mas por enquanto aqui eu vou virar pro lado da sala pra não ficar filmando. Cuidado, hein? Cuidado com quem aparece atrás, hein? Cuidado, hein, Maurício? Tem gente assistindo aí, viu? O Augusto César, ele fala: se a Bruna Marquezine é ex do Neymar, então ela é ex-usuária de crack? Ela é. Se for ao pé da letra, né? O Delmário Silva fala: Benja, me desbloqueia no Twitter. Aí já foi. Olha, você esquece. Já era, velho. É bom. O Marcelo Andrade, o áudio tá atrasado. E se bloqueou por um motivo, né, Sombra? Marcelo Andrade, o áudio tá atrasado ainda, Sombra, mas é óbvio. Assim, se você assistir o programa pelo Facebook, a transmissão de dados pelo Facebook de áudio e vídeo é uma. Através do FM é outra muito agora mais rápida, jantou, né? Jantou ele, cara. Exatamente, jantei o cara, mas não tava com fome. O Vitor Catena, manda um abraço para a equipe Amigos do Cubano. Jogamos a Futeliga, valeu. Valeu. Raposo Travada, o Vinícius Fernandes fala. Estádio 97 estralando no rádio. Manda um salve pro mano e vai Corinthians. Tá certo, daqui a pouco a gente manda mais abraços aí pra galera que tá assistindo o Estádio 97. Agora tem o resumo das manchetes. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? Muito bem, daqui a pouquinho, 21h45, Parmeira. Betão Mineirão. Possível escalação do Parmeira aqui, ó. Jailson, Jean, Mina, Dudracena, Egídio, Thiago Santos, Tchetchês, Felipe Melo. Na frente, Roger Guedes, Dudu e Borja. Deve ser esse o time que começa o Guerra. Só tem condições de 45 minutos, então só tem condições de um combate. Santos! Let's go! Hoje com o retorno de Ricardo Oliveira, hein? Levi Coupe já confirmou a equipe do Santos. Vem com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimos, David Braz e Jean Mota. Yuri, Vecchio, Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Então, o jogo começa 2-0 pro Flamengo, hein? Scream for me, Corinthians! Corinthians na Itaquera. Hoje recebe o Patriotas. Todo mundo é patriota. Corinthians vai a campo com o Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Cleiton e Casim. Are you ready, São Paulo? E o São Paulo, né, que tá sem fazer nada aí, só vai jogar no final de semana. Hoje apresentou o Marcos Guilherme, jogador de 21 anos. Ele pertence ao Atlético Paranaense. Ele que falou que é São Paulino. 2005 vibrou muito com o título mundial. Opa, tô na área aqui, ó. Tô na hora pra passar o resultado rapidinho dos jogos de hoje. Corinthians e Patriota. Patriota. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro. Santos e Flamengo. Flamengo. Ah, e o São Paulo? Ah, São Paulo é café com leite. Puta. Nossa, meteu um Patriota. Mas o pai de santo tá muito... Olha, pelo mais fácil, né? Eu prefiro ser café com leite do que ser o Patriota. Fosse mais fácil. Pra jogar na rodada e fazer feio, não é nem fácil, jogar. Fosse mais fácil, hoje, hein? Assim, mais fácil. E se o Santos virar? Como é que faz? Mas é difícil, né? Mas ele foi mais fácil. Ali já foi, RG. Você subiu no telhado, hein? Você, ouvinte do estádio, já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360. Inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero em 24 vezes. Ou se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, com câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. E mais, ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa você não pode perder. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Porque quem testa, compra Nissan. E mais, atenção, promoção revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 quilômetro. Então acessa lá, revisãopremiadanissan.com.br para saber mais e participe. Cinto de segurança salva vidas. Estádio 97. Não é que tem mais cornetadas aqui? É. Aí, mano, você elogia demais o time dos gambá, mas você não fala o que tem que falar aí, né, meu? O Ricardo Marques Ribeiro, depois do jogo de São Paulo e Grêmio na segunda-feira, ele deu aquela comemorada, como quem diz, o meu Coringão continua líder. É isso aí, mano. É verdade. São Paulo. Estranho, hein? Foi bem estranho mesmo, hein? Bem estranho. Estranho pro, pros nossos cegos que não entendem nada de bola, mutuar e criar polêmica onde não existe. Que foi aquilo lá, mano, Maurício? O bagulho é o seguinte, RG número 2. Acabou o jogo do Grêmio ali com o São Paulo no Morumbi. Sim. O árbitro, como se fosse um jogador também, ele comemorou pelo fato de ter feito uma boa atuação. Inclusive, aconteceram lances polêmicos na partida que ele acertou em não dar os pênaltis. Certo. Ô, tô mentindo, vocês chegaram a ver o jogo? Eu achei pênalti multilance. Então, a arbitragem, eu não achei não. Eu não achei. Eu achei que ele acertou em todos os lances ali, não houve pênalti pro São Paulo. E o árbitro mandou bem. Como qualquer ser humano, quando faz bem o seu papel, é natural que você comemore. O árbitro, inclusive, na hora que ele comemora, ele vai lá e já parabeniza o Bandeira que tá ao lado dele. Bandeira tá indo na direção dele. Só que eu nunca vi isso. Eu odeio concordar com o mano. Então você tem acompanhado o Ô, Domenico, você tem acompanhado o futebol. Não, tenho acompanhado bastante. Eu nunca vi um jogo o cara comemorar. Então eu te falo o jogo que aconteceu isso daí. O Flamengo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele apita o término da partida, ele chacoalha o apito e começaram também com essa polêmica de falar, ele comemorou. Não foi comemoração, ele chacoalhou o apito. Não, mas ali foram coisas diferentes. Nesse jogo que você está falando aí do Flamengo... Esse daí foi no final do jogo, né? Foi um ato, como eu posso, um ato falho. Foi assim, natural do cara, de repente, ali balançar o braço, não acho que teve nenhuma coisa de comemorar. E no caso do Ricardo Marques Ribeiro, ele fez uma ótima arbitragem no jogo do Tricolor. Eu, sinceramente, não achei pênalti. Na hora, eu falei, opa, pênalti. Quando foi ver... Ok. Mas depois, quando eu vi o replay, não achei que foi pênalti. Mas é um lance que se o cara dá o pênalti, ninguém reclama também, né, Sombra? Também se desse, porque eu mesmo vendo o jogo na hora, eu falei, pênalti. Sim, porque na primeira... depois no replay, pra mim, não foi. O cara fez uma boa arbitragem, e ele comemorou. Eu vi até o Simon lá, o melhor amigo do corintiano, dizendo, criticando que o árbitro não deveria falar comemorar daquele jeito. Ah, ok, tudo bem, não sei o que lá, mas também não... dá margem, mas não tem nada demais. Dá margem, mas dá margem. Margem pra quê, gente? Futebol tá chato, hein? Futebol tá chato. Daqui a pouco o cara vai fazer gol e vai pedir desculpa. Vocês não sabem o que vocês querem. Mas é o Benjamin que fica pregando, criticando o árbitro por comemorar. Isso você mesmo. Sabe disso, mano. Benjamin. Ah, mas o Benjamin, ele é politicamente correto quando convém também, né? Quando convém. Vamos aqui. Ô, mano. Oi. Eu queria que você falasse um pouquinho do McDonald's antes da gente começar o nosso momento sem parar com mais três ilustres ouvintes. Opa, com certeza, Sombra. Com o maior prazer eu vou falar do McDonald's, hein? Ó, vem aí o McDonald's mais McDonald's que você já viu. Vem aí o novo McDonald's. Aqui, a tecnologia é usada para deixar as pessoas ainda mais à vontade. Uma experiência inovadora em um ambiente cheio de inspiração para você e toda a sua família. Aí você escolhe o seu pedido em um menu touchscreen. Olha só que bacana, hein? Tudo isso para evitar aquela fila que ninguém gosta, cara. Ah, e o principal, sem perder o sabor que só o McDonald's tem. Que tal conferir tudo isso de perto? A inauguração vai ser agora, hein? Dia 27 de julho, na Henrique Schaumann, número 80, tá certo? Anotou aí, ó. Dia 27 de julho, na Henrique Schaumann, número 80. traga toda a sua família, os amigos, traga todo mundo, conheça uma nova experiência. E Sombra, vou aproveitar e vou dar uma dica legal demais pro ouvinte do Estádio 97, hein? Vai. Ó, amanhã, dia 27, na compra de uma Mac Oferta mais um McFlurry, utilizando o cartão Mastercard, você ganha um vale-presente exclusivo. Tá bom? Então não vacila não. Promoção válida enquanto durarem os estoques, rapaziada. Corre pro McDonald's! Boa! Isso mesmo! Agora é hora do momento sem parar! É isso mesmo! Serão três ouvintes na sequência, tá? Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi! Essa música é maravilhosa, velho. Lá vai o pai de vocês. Ah, que isso, ô juiz. Ah, não, vai, Marcão. Vai. Ai, ele é gay. Ai, ele é gay. Sensacional. Ele senta, ele adora. Ah, ele é gay. Ai, ai. Marcão, alô. Marcão, agora tem câmera. Alô. Ixi, velho. Seria um ET? Você não acreditava em extraterrestre? É, é isso. Temos um na linha. Alô? Alô? Fala, alô, porra! O cara tá no vivo, ainda tá ouvindo, bem. O vidro do carro aberto. Próximo. Dá dura mesmo, cara. Esse sentou no celular, velho. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Oi, é o Carlos. Ô, Carlos. Tudo bom? Oi, é da rádio? Não, não. É da padaria. É do açougue. Puta, eu consegui, baralho. Me aê! Truco. Boa, Carlão. Calma. Puta, valeu, galera. Valeu, abraço. Carlos do quê? Carlos Alberto da Silva Santos. Ó, não tem homônimo, não. Quantos anos você tem? Eu tenho 38. Ah, RG, 38 hoje, hein? Ah, hoje. Como é que faz hoje? Hoje eu vou torcer, viu, Dodô? Torcer? Pra nenhum jogador do Santos, tá todo mundo lá com o Carlos legal lá, viu? Se tiver com o Carlos, sensacional! Vai ser complicado hoje, hein? Nota 9.7. Esse puxador é você. Ah, velho. Sombra foi bem agora, hein, RG? Esse puxador. Por que, RG? Não sei, tá meio esquisito, velho. Uma hora ele vai pra cima, outra hora ele vai pra baixo, outra hora ele vai pra cima, outra hora ele vai pra baixo. Não dá pra entender, bipolar, né? É puxador bipolar. Tá parecendo elevador esse puxador aí, velho. Que estranho. Ô, velho, e o bairro, hein? Caiu aí, velhinho? O bairro é Americanópolis. Ó. Oh. Ah, Americanópolis. Americanópolis. Americanópolis. E o time? O Jabaquara time é Sul. O líder, sempre líder. Pô, você tá derrubando tudo. Coringão. Tá dando bonitinho. Ô, amigão. Tudo tá nosso, velho. Mais um corintiano, é isso aí. Ô, amigão. Fala. Qual jogo te preocupa mais, cara? Hoje contra o Patriotas, que o Corinthians vai entrar com o time misto, ou domingo contra o Flamengo, que é mais uma final que o Corinthians terá aí no Campeonato Brasileiro? Ah, o que me preocupa mais é o Flamengo mesmo. O Patriotas, eu acho que o Corinthians... Não sei, eu acho que o Corinthians vai largar de mão esse campeonato aí e vai se dedicar mais pro Brasileirão mesmo. Vai ser eliminado hoje. Você acha que dá pra jogar as duas competições, cara? Puta, cara, eu acho que não. Pra conseguir continuar o nível que tá o Corinthians hoje em dia, eu acho que ele precisa se dedicar mesmo pro Brasileiro. Se der pra ganhar, ó, ótimo, lindo, vai empurrando com a barriga, mas eu acho que tem que se dedicar mesmo ao Brasileiro. Ah, mano, então, o negócio é o seguinte, cara, com relação à Copa Sul-Americana, é mais um título. Eu acho que se der a possibilidade de manter o elenco titular, eu acho que tem que manter. Porque muitas vezes também o jogador, o cara fica, tô cansado, etc e tal. Cara, chegamos agora na metade do ano. O cara é atleta profissional. Tudo bem que o cara, eu treino em dois períodos, etc. Ah, eu jogo quarta e domingo, eu viajo e tudo mais. Mas o cara é condicionado pra isso, cara. Mas muitas vezes o jogador... Então, cansativo pra quem acorda 4h30 da manhã, trabalha 12 horas por dia enchendo laje e tem que sustentar no final do mês aí uma família inteira com salário mínimo. Pra essa pessoa, o cara pode falar, tô cansado. Agora, o jogador de futebol, por mais que ele não seja uma máquina, eu entendo isso também, quando o cara tá no limite, você tem que evitar de colocar o cara pra que o cara não se lesione e fique parado aí por 3, 4, 5 ou 6 meses. Aí eu entendo, concordo. Mas, cara, na boa, tem um monte de jogador também que às vezes fala, tô com cansaço, não aguento mais. O cara também quer o quê? Leitinho com pera, mano? O cara escolheu ser jogador, cara. O cara escolheu ser jogador, tem que fazer um pouco a mais. Tá numa, ó, estamos numa reta final, tá certo? Tanto no Campeonato Brasileiro, que tá virando turno agora, mas o Corinthians ele tem a chance de poder ampliar ainda mais essa vantagem, quanto na Copa Sul-Americana, que só tem bêbado aí também, pra falar a verdade, o Corinthians é favorito e eu vejo dessa forma. E se o Corinthians estivesse na Libertadores, também seria favorito, sim, pela bola que o Corinthians tá jogando, e chupa os antes. É a hora do cara mostrar a superação, velho. É, não sei se chegou a ver aquela imagem na Olimpíada, mano, que aquela mina tá correndo, ela tá toda torta, mano, ela tá parecendo um Z, tá certo? Correndo perto da linha de chegada, e ela tá toda torta, assim, com a cabeça pro lado, assim, e ainda continua. O jogador tem que ser assim, velho. O jogador tem que ser assim, mano, sem miséria, mano, assim, ou não? Né? O Romero é assim. Mas o grande é assim. o grande problema, eu acho que eles acabam se lesionando justamente por causa dessa pegada forte, entendeu? Então, por isso que eu acho que precisava, se dedicar ao Brasileirão, mas se conseguisse uma vantagem maior ainda do segundo colocado, aí sim daria para dar um... focar um pouquinho mais nessa Sul-Americana, que agora, do jeito que tá, por exemplo, o Corinthians tropeçou duas vezes agora, deu dois empates, não perdeu, ótimo, beleza, mas tropeçou dois empates, acabou o Grêmio encostando um pouquinho mais, e é isso que não pode acontecer, entendeu? Se tivesse um pouquinho mais longe do segundo colocado, eu acho que daria sim para se dedicar às duas. Ô, amigão, vou te falar a real. Eu, se sou o Carilli, eu, se sou o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, sabe o que eu faço? Eu foco na Sul-Americana. Eu foco na Sul-Americana porque no Brasileiro nós já temos uma vantagem absurda. E se tiver que poupar jogador no Campeonato Brasileiro, eu não sou nem a favor de colocar time misto. Perde duas partidas por W.O., porque o Corinthians hoje, pela competência que tem, possibilita, não é verdade. O Corinthians pode perder duas partidas de W.O., não leva ninguém, velho. Não coloca nem reserva, já que é pra poupar, dá folga geral pro elenco, velho. Não põe ninguém, perde W.O. dois jogos, velho. Pelo amor de Deus. Perde dois jogos de W.O., foca na Sul-Americana também. Só pra se divertir um pouco. Pois é, concordo, velho. O Corinthians tá jorrando na cara de todo mundo aí, inclusive essa cambada de antes que compõe a mesa aqui. Mas, ô, amigão... com relação ao Campeonato Brasileiro, quem você acha que pode fazer frente pro Corinthians aí no segundo turno? Porque o primeiro turno já foi pro saco, ninguém mais pega o Coringão. Mas no segundo turno, você acha que algum clube aí possa talvez alcançar o Corinthians ou pelo menos ameaçar o título do Coringão? Eu acho que não. O Grêmio tem um histórico de, no finalzinho, começar a cair a qualidade deles. Mas Vieira tá concordando. Eu acho que não tem nenhum time próximo assim que chegue assim no segundo turno. Turno e alcance o Corinthians, não. Carlão, o Corinthians vai ser campeão. Ô Carlão, eu acho que o Grêmio é o time que joga, eu não tô falando de resultados, que resultados é inegável que o Corinthians está melhor nos resultados. O futebol aí que propõe mais jogo e que procura vitória é o do Grêmio. Mas o que tem obtido mais resultados é o do Corinthians, isso é inegável. Se tem um clube que hoje eu posso dizer assim, que eu acho que pode de alguma maneira atrapalhar, é o Grêmio. Eu não vejo nem o Flamengo ao nível do Grêmio. Acho que o Grêmio está muito mais ajustado como defesa aqui do que o Flamengo. O Santos deu uma crescida recente, mas ainda não vejo essa solidez no Santos. Acho que o Santos tem muita coisa ainda a ser trabalhada para se consolidar. Para chegar entre os seis, acho que vai chegar, e chegar entre os quatro até. Mas de todos os times, eu acho que quem pode ainda ir atrás do Corinthians pela qualidade que tem... só o Grêmio, na minha opinião. Mas o Sombra, se a gente parar pra analisar, né? O Sombra ele é um cara que é fanático e gosta muito aí dos scouts, ele gosta muito do retrospecto e tudo mais. O Grêmio é o típico time copeiro no futebol brasileiro. Não, é que a camisa não ajuda, eu entendo. Ah, tá. Não, nossa. Nossa, não, mas o Grêmio. Olha é um time lá no copeiro. Ranking da CBF, quem é o primeiro. Ah, pronto, agora a CBF é boa. O Grêmio, é um time copeiro. O time do Grêmio, ele se destaca mais nas competições no formato Copa, de mata-mata, do que campeonatos de pontos corridos. Isso é verdade. Quantos títulos brasileiros o Grêmio tem nessa época de pontos corridos? Não, não tem. Uma não batalha tem. Dos aflitos em 2005, não tem. Série B? Não tem, mano. É o que eu tô falando. O Grêmio não tem. Não tem. O time do Grêmio é um time tradicionalmente conhecido por ser copeiro. Desculpa, mano, mas peraí. Copas. O Galo tem? O Atlético Mineiro também não. Também não. Cruzeiro tem? Cruzeiro tem. Em 2003. Corinthians tem? Não, ganhou agora. O Cruzeiro é o bicampeão brasileiro recentemente. Em 2003 também ganhou. Foi o primeiro, né? Também. São Paulo tem? Tem. Tem. Flamengo tem? Tem. 2009, Corinthians tem? Santos tem. Tem. O Santos tem? Tem. Meu, é muito sem camisa o Grêmio, Vieira. Ah, para, pelo não. Amor de Deus, vai, cara. Tá, então essa, por essa tua tese aí, quanto mais tempo tá sem, é hora de ganhar, bem. Então. Ah, então. Então pode ser esse ano. Pode, acho que não. Não, esse ano não, esse ano não. É, por que não? Tomara que seja esse ano. É, tomara que seja. Não, não, esse ano é nosso, filhão. Esse ano é nosso. Eu acho que esse ano só depende do Corinthians, não depende de mais ninguém. É o Corinthians. O Corinthians tem que jogar bem. Depende de nós. É, mas ainda é muito cedo pra vocês ficarem cantando vitória. É cedo. Depende de nós, um abraço pra você. Obrigado pela participar da torcida Estádio 97. Você quer ir na torcida Estádio 97, bacana. Olha, domingo sua vaga, hein? Domingo, 12:30, tem que estar na rua Tutóia, número 77, ano do primeiro brasileiro do Tricolor. Nossa. Rua Tutóia, 77, guarde este ano na sua mente. Título paulista do Coringão, rapaz. Joia. Não, peraí, é o Gabiru 77, não dá pra contratar, peraí. Gabiru, seu rego. É o título brasileiro. Meu rego. Vai, ganhamos do Galo, no Mineirão. Tabu. Ai, com o Gabiru, tabu, 77. De fila. E sem chinelo, Gabiru, seu ofioso. Ó, mas ô Carlos, ó, não é? O importante não é chique na torcida, mas é ir bem arrumadinho, hein? Sem chinelo. Vai no inferno. Ele vai de chinelo, não, hein? É Corinthians, rapaz. É chinelo. Já que a Suelen. E viu, já que a Suelen tá levando a escova, leva aquela gravatinha pra pôr no bar. É depois do pet shop. Depois do banho. Depois do banho, põe a gravatinha. Põe a gravatinha, né? Vocês derrubaram o baile, não vai mais. Por quê? Depois daquela festa que vocês fizeram com a Suelen e ele? Vai, não, não vai. Quer apostar? Quer apostar? Não tá ouvindo. Não tá? A mulher vai vetar, RG. Porra, já vetou. Vai arrumar febre, vai arrumar doença. É, o único cachorro com cela que eu conheço é o bar. É o único. É que ele é grandão. Carlos, então você entendeu? Rua Tutóia 77. Sim. De lá saiu o traslado pra torcida Estádio 97 pro seu jogo de domingo, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo lá em Corinthians, tá bom? Tá, Jóia, um abração pra todos vocês, admiro muito o trabalho de vocês e eu sou fãzaço do Dodô, viu? Opa, é nóis, irmão! Eu previ que você ia falar isso, cara. Quem obrigado! Quem não é, né? Quem não Opa, é? Muito obrigado, muito quem obrigado. Quem não é? Muito obrigado. Chamou ele de monstro? A começar pelo rosto. Ele é um monstro. Obrigado. Rosto, né? O rosto é muito bonito. Chamou ele de monstro? Ele é um monstro. Muito obrigado. Um abraço, galera. Nós, irmão. Nós. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado. Valeu, abraço. Obrigado. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toma, Casdrual. Mano. Você é o chupador de cano. Ai! Senta e pedala, mano. Opa, maninho. Senta e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Alô? Alô? Quem fala? Seu vendido, tô te vendo aí. Não, sou eu não. Opa, mano. Quem fala? Mano, tem uma cara de chupa. Não entendi. Mas tá dentro da água. Sai do aquário. Sai da piscina. Na água. Alô? É o Leonardo. Ô, Leonardo, tudo bom? Fala, Dodô. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Leonardo do quê? É, Tonhazini. Tonhazin? Tonhazini. Tonhazini, isso, italiana. Italiana. Ah, entendi. E quantos anos você tem? 3.6, RG. RG, 3.6 hoje. Como é que fica 3.6? Da maneira como ele tá se expressando, eu acho que ele não é, não. Por quê? Não é o quê, RG? Eu acho que ele não é analfabeto, não. Por quê? Como assim, RG? Ele falou que Leonardo, né? Não, ah, não... sensacional! Porque agora salvou a hora. Salvou, hein? Sim. Como assim, sim? Bipolar, RG, bipolar. Mas você leu nada, cinco, porque é analfabeto. Não, mas ele se expressa, ele pode ser autodidata, entendeu? Pode ser uma série de coisas. É nóis, é nóis. Ô, Vieira. Oi. A Sasha e a Bruna Marquezine, elas jantaram. Baixo volume. Elas jantaram com o Leonardo. Ah. O DiCaprio. Ah, o DiCaprio. Ah, entendi. Que o Leonardo jantou também ou não? Ah, não. Ele já tá começando a cavar ali, né? Imagina. Mas o RG, eu ouvi uma vez aí, não sei em que programa, falar, ouvi alguma matéria a respeito aí desse cidadão aí do Leonardo DiCaprio. A boca pequena aí corre que o maluco não gosta de um banho não, hein, velho? É mesmo? Banho? Não toma banho? Não gosta do banho mesmo? Não. É louco, porcão, Aí é ruim, hein, pessoal? Parece que o maluco não é muito chegado na água, não, velho. É complicado, pensou, hein? Acho que foi trauma do filme, né, RG? Do Titanic, mano. Mas olha, água ali, acho que o maluco pegou trauma. Pode ser. Eu li a mesma coisa, li a mesma coisa em relação ao Brad Pitt. Sério? Brad Pitt também? Ah, já li também que de tomar banho pessoas também que contracenaram vai falar que ele fede. Rapaz, olha só. Então, a mulherada fica colando o pôster desses marrecos na parede, achando que o cara é um deus grego e tudo mais, ó. Tá vendo, RG? Os caras são catinguento, velho. Os caras não usam o Bozano Extreme, mano. Tá louco. Marcão, o que você tem a dizer sobre isso? Da Sasha e da Marquezine? Não, dos dois não tomarem banho. Ah, mas, mano, pegando as minas dessa daí, deixa pra tomar banho depois, mano. Olha, atenção, mulherada, esqueçam tudo isso, Que Brad Pitt, que Leonardo DiCaprio, olha o Domênico aqui, toma banho todo dia. Todo dia, muito obrigado. Tá aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu sou muito mais o Domênico, muito mais. Não é não, chefe? Muito mais. Você não é muito mais o Domênico? Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Bom dia, mano. Bom dia acordando, Domênico. Ô, RG, que foda! É o cientista gay do programa, é isso? É o cientista gay? Isso, baixa isso o volume! Isso só pode ser vingancinha do rapaz da mesa. Domênico, fala um bom dia. Bom dia. Só pode. Domênico, fala um bom dia. Bom dia. Bom dia. Aí, ó. Aí, tá vendo? É, o Brad Pitt é sempre assim, chefe? Não sei, nunca falei com o Domênico de manhã, mas... Olha, Domênico, hein? Aí, Domênico, mais um. Aí, o quê, cara? Só, Domênico, sabe o que o chefe tá fazendo? Ele tá que nem aqueles patinhos em água de Lindóia. Tá que nem as pinças da lagosta. Ele tá jogando, assim, o pãozinho pro patinho. Você tá querendo... Olha, Domênico, tá te chamando de pato. E Vieira, você também. Ah, ele fica vendo, jogando migalhinha pra ver a tilápia. Ah, entendi. E o chefe tem um problema. O Vieira, quando ele ia naquelas piscinas naturais do Nordeste, ou RG número 2, pra Maragogi e tudo mais, ele colocava um pão assim na parte de trás da sunga, e os peixes ficaram beliscando o traseiro dele. Eu vou falar, véio, o que eu belisco. Ô, Vieira, já, tá ligado, é isso aí, mano. Tem uns 4 perdidos ainda dentro dele. É, tem. E o RG, não era o pão francês, não. Ele encaixava uma baguete ali. Vai, baguete inteira. Cara, só a pontinha pra fora, só. Agora, ô, chefe, você tem um pretexto bom, né? Que você tá com a mão sempre com um cheiro de camarão. Que isso? O cara chega em casa, RG. Se a mulher... Se ele pode falar que tava trabalhando e eu tava em outro lugar e tá, né? É, mas pelo visto alisa a gata, hein, velho? Ah, isso é verdade. Ele gosta de alisar a gata. É, isso é muito bom. Leonardo, que time você torce? Ô Dodô. Opa! Todo mundo tá dizendo aí, segue o líder, mas você acha isso que tá certo? Vai, Corinthians. Não é mais segue o líder, não, vai, mano. Corinthians, rapaz. Segue o campeão, mano. Pode ser também. Ai, segue o campeão. Que bichice, bicha. Que bichice. Só isso que eu posso dizer. Campeão. Ô, Leonardo. Ô, Marcos, olha a invejinha do Zante aí, velho. Olha a invejinha esse do Zante. Esse aí pesca manjuba com bumbum, viu? Ah, os caras estão em choque, mano. Esse é faz seguinte. Colheita de cenoura sentada. Fácil. Fácil. Amigão, o negócio é o seguinte, cara. Por mais que o Zante aí estão se remoendo, Domênico, Sombra, não, Vieira, tô me remoendo nada. Você tá louco. O RG, o Benedetti. Quem tá remoendo? Você tá maluco? Tá todo mundo se remoendo. O Corinthians, cara, com investimento baixo, é o time a ser batido no futebol brasileiro. Já ganhamos o Paulista, aí o papo era assim. Mas é o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não é a grande referência. Vamos ver como é que vai ser no Brasileiro. No Brasileiro tá aí, nadando de braçada e calando a boca de todo mundo também. Aguenta. Qual o milagre do Corinthians, cara? É um milagre mesmo. Mas, mano e Leonardo, já que o Leonardo deu a Leonardo, deixa, aí eu vou falar. Vocês vão ser os grandes responsáveis. Trouxa. Pelo Corinthians perder esse título. Vocês estão comemorando o gol antes da hora. É a mesma coisa quando você está no estádio, lá o cara bate escanteio, já tem lá os caras que... Gol! Gol! Gol! Aí vai lá o cara... Entendeu? Os caras estão gorando, velho. Isso! Gorando o seu rego, rapaz. Vem mais... Isso! Rego não. O rego do Marcão tá aqui, eu tô cuidando. Calma aí, vem mais um ouvinte. Dá cuidado aí. Alô? Não, peraí. Não, ainda não tem a ligação no ar. Terceiro ouvinte, do Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar a sua vida no seu tempo. Boa. Vamos lá, toca, Asdrúbal. Você é um chupador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. quem não tá vendo ele na internet, aí dá pra ver pelo Facebook da rádio. É. Quando toca essa música e o Marcão fala, você é um chupador de cana, ele começa a morder a linguinha assim, ó. Domênico? Não, humano. Ah. Alô? Alô? Quem fala? Daniel. Opa. Ô, Daniel, tudo bom? Daniel. Tudo bom, Dodô, e você? Bom, Daniel, tudo do quê? Bem. Daniel Rodrigues. Caraca, consegui o baralho. Eita. Daniel Rodrigues do que mais? É só isso, só, Dodô. Só isso, só. E quantos anos? Tenho 25. Ah, RG 2.5 hoje. Ah, bom, era outro, né? Como assim era outro? O Daniel Boom. Ah, sensacional. Bacana, o Daniel Boom era legal. Ele salvou a hora, hein? Ele tinha aquele chapéu de lembra? De salvou a hora. Gambá na cabeça. Opa, olha lá, olha lá. Hoje, quarta-feira, 69. E aí, 69 é legal? 69 é bom, hein? Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Jardim Munhoz, Dodô. Ah. Munhoz. Jogou no Palmeiras. Osasco, jogou há muito tempo atrás, Daniel. Né, velho? Um gordinho lá. Era bom. Tá certo. É Osasco, velhinho. Oi? É Osasco? É o mundo de Oz. Não, é Guarulhos. Guarulhos. Ah, Barulhos. Tá vendo? Ah, Barulhos. É, mora Bagulhos. Porto, Bagulhos. Né? Bagulhos. Tem gol, viu, Domênico? É, opa, já? Tem gol. Copa do tem gol. Brasil tem gol, amigo. Tem gol. Dos Mamonas. Tem gol. Quem é gol? Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Coitado do Atlético. Nossa, Atlético é um grande limpeza, velho. Então, nossa, eu assisti. O Cali já vai cair já no primeiro jogo. Assim, pênalti, mano. Pênaltis, porque o primeiro jogo foi 1-0 pro Atlético, não foi? Foi gol do Casares. Botafogo ganhou, não ganhou? Foi gol do Casares. Não, o primeiro jogo foi em Minas, o Atlético foi. Ganhou. 1-0 ah, mas é no começo ainda, né? Mas, ô, mano. Ah, começou agora 7:30. Botafogo deve passar o carro, porque tá todo mundo batendo na cara do Atlético, velho. Ô, Daniel, mas é estranho esse Galo. Eu vou te falar uma coisa. É assistir Galo. Sim, e Vasco. É. Eu vou te falar uma coisa. E o Vasco é um time limitado. Díssimo. Gente. Não, encheu de moleque, porque não tinha. Encheu de moleque. Nem colocar, velho. Deu um trabalheira. O Robinho inexistente. Estranho, Atlético. Inexistente. Eu achava que era derrubar o. Os moleques é bom, né? Hã? Os caras sombra. Vinícius Júnior foi atrás, hein? E vou dizer mais: é que o Galo tem 20 pontos. O Galo tá jogando pior do que o São Paulo. Ah, hoje pior. Tá mesmo. Você gente, vê, né? O Galo, hoje tá ele liberou, né? Praticamente o Prato pro São Paulo. E poderia ter ficado com o Prato, porque o Prato hoje joga melhor que o Robinho. Está em melhor fase até que... Mas o Fred claro, vinha bem, Domênico. O Fred vinha fazendo mas muitos é tá gols sombra, pelo Galo. Eles... Machucou, né? Agora. Domênico, escolher, não tinha né? espaço pra Fred e Prato teve lá. Que escolher um. É. Os jogadores que ocupam a mesma posição. Bem, mas meu. E não aceita banco. É, não aceita. Não aceita banco. É complicado. Não é complicado. Agora, o prazo já é isso. Essa conta vai chegar pro Atlético. Porque Robinho, Fred. Porra, gente, o time do Galo, irreconhecível. É um bando em campo. Nossa, mas aí tem que acreditar também a incompetência do Sr. Roger Machado, né? Mais um que não é técnico. Mais um que não é técnico. É o Grêmio que vem inventando essas porcarias pro planeta aí. Não, senhor. Mas, ô, Sobra, eu não vou criticar tanto assim o Roger, porque por mais que ele não tenha dado certo no Atlético, o trabalho inicial dele no Grêmio foi muito bom. Ele pegou um Grêmio aí que tinha sido devastado pelo seu Filipão, que inclusive largou o time no gramado e desceu pro vestiário. Verdade, o cara que foi técnico de seleção brasileira aí, fazendo uma covardia dessa com o elenco, é realmente muito complicado. Então o Roger, naquele princípio de trabalho no Grêmio, ele fez um bom resultado ali, uniu o grupo, fez o Grêmio jogar bola, tanto que o Grêmio estava apresentando o futebol que está mostrando hoje também. É, talvez hoje esse time do Renato Gaúcho tenha ressuscitado um pouco daquele futebol que quem começou no Grêmio foi o Roger. O Grêmio sempre foi um time aí conhecido por jogar feio, de dar porrada e tudo mais, e ganhar muitas vezes na porrada. Ganhava no tranco, ganhava na força. O Roger, ele mudou esse cenário do Grêmio. Tanto verdade, é que quando ele começou lá, todo mundo falou, pô, o Grêmio tá fugindo da tradição. O Grêmio hoje é um time de toque de bola. Tô errado, Vieira? Não, é isso mesmo. Você tá falando exatamente o que a torcida achava. Mas o que? O Campeonato Gaúcho, então, cara? Também, cara. Não, no brasileiro também, mesmo. Também, Marcão. Não, mas o que acontece? Isso que o mano tá falando é o seguinte. O Roger, só que a diferença, eu acho, que do Roger no Grêmio com o Roger no Atlético Mineiro, mano, é que ele teve tempo de trabalhar com a molecada que subiu da base. No Atlético, ele pegou só os cobrão, né, cara? Só medalhão. Ele pegou os cobrão pra começar a cuidar dos caras, meu. E fazer os caras jogar do jeito que ele quer. Eu acho que os caras não entenderam essa filosofia, entendeu? O Roger não tem comando, né? É isso que você tá querendo dizer. Cara, foi o que apareceu. Foi o que aparenta, né? Então diga com todas as letras. Cobrão, né? Fala com todas as letras, Vieira. Fala, o Roger não tem comando. Ah, ele não teve comando no Atlético Mineiro, não teve mesmo. Chama ele de frouxo, de bunda mole. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara. O Roger, ele é muito novo ainda, o cara começou aí há pouco tempo atrás. É, eu acho que ele ainda vai ter futuro como treinador. Mas eu acho que ele precisa tá, trabalhar mas começou com base, mal, né? Cara. Já esse começa... negócio de pegar cara já estrela pra querer... Ah, você tem que tocar, você não pode marcar. Eu acho que ele não vai se dar bem, vocês não acham que isso é relativo? Sim. O quê, Dudu? É relativo, de repente o cara pega um time menor, vem subindo de produção, pega um time maior e às vezes não se dá bem e volta a pegar time pequeno. É, vide, não, mas o cara passou vide... por dois não. times. Não, não tô falando do Roger, vide Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Ele veio do Curitiba, fez bons trabalhos, bivice até. Sim. Bivice. Perdeu uma Copa do Brasil pro Vasco, time campeão. De camisa, perdeu pro Palmeiras, outro time de camisa. Aí, e perdeu, beleza, perdeu. É. Aí foi contratado pelo Cruzeiro. E aí, beleza, o cara cresceu, cara. Bicampeão. Foi bicampeão brasileiro. Sim. Incontestável, né? E aí veio pro Palmeiras. E ganhou a Copa do Brasil. Ganhou, mesmo. Ganhou. Ele ganhou três títulos. Mas com muitos... Cara. Ganhou, mas aquela coisa, né? É. Ganhou sob protesto da... Querendo a gente sabe por que ganhou. A verdade é que o Santos, porque se tivesse jogado na sequência... Exatamente. Eu acho que o Santos... Eu tô falando sério, eu sou palmeirense. O Santos seria tava campeão. Muito bem, tava muito bem. Muito. O Santos depois caiu um pouco de produção e aí... Pausa. Mas quem mudou foi o Santos, não foi nem o Palmeiras. O Santos queria mudar a mudança de data. Bom, enfim, isso não importa. O Palmeiras acabou sendo campeão. Beleza. Ele foi campeão naquela coisa, né? Na base do sufoco, ganhando. A torcida não acreditando muito. Virou o ano caiu no Palmeiras. No colo, caiu. Né? Caiu. O Paulista caiu, não foi bem e foi embora. Foi pra... Acho que Atlético Mineiro não fez... Caiu também. Rápido. Rápido demais. Agora voltou... Agora acertou com o Curitiba. Voltou pro Curitiba de novo. Então. Aí você pega o Roger, que vem do Grêmio, né? Vem crescendo e tal. Sim. Pegou um Atlético, já não vai. Vai ter que pegar time pequeno de novo. Então são treinadores que às vezes aparecem pro futebol, você pensa que vai ser o treinador e não é. É, só precisa tomar vai, cuidado mas não vai, não né? pegar o terceiro grande e então, quebrar a cara de novo. Exatamente. É, aí, porque aí ele começa... Coisa que aconteceu, por exemplo, com o Estêvão Soares, não, nosso amigo, inclusive. Tipo o Eduardo Batista. Né? Exato, Eduardo Batista. Começa a dar porrada, né, RG? Time, aí não pega mais time. Não acaba mais, não, aí tem que escolher entre ponte, vai segunda divisão. Aí ferrou. Entendeu? Ô, Daniel. E você vê que é um técnico, né, só. Desculpa, só para... É um técnico que parece ser promissor, né, o quem? Roger? O Roger não parece ser um técnico tapado. Eu juro pra você que... Não, você não acha? Nem promissor eu vejo, cara. Não mesmo? Nada. Você acha que é igual o Marcelo Oliveira, esses caras? Não, desculpa, não tem nem como comparar. Não vamos falar no técnico bicampeão brasileiro. Não, tirando o título. Campeão de Copa do Brasil. Tirando o título. Ah, não, desculpa, Domingo. Mas pra se ganhar título, precisa ter... Precisa ter qualidade, não adianta. Não dá. A gente não pode jogar o Marcelo Oliveira pelo trabalho dele no Palmeiras. Não, e ainda mais um brasileiro que é ponto corrido, não dá nem pra comparar. É complicado o negócio, gente. Tem mérito. Tem, né? Olha, ganhou os dois. Dois campeonatos. Ganhou dois campeonatos com um time que muita gente rotulava time de refugos, hein? Exatamente. Time que tinha o Egídio de lateral esquerdo. Você vê que ele passou de novo pelo Cruzeiro. Não, ele passou no... Ele passou, no Galo. Ele saiu do Palmeiras, mas ele foi pro Cruzeiro depois. Não. Aí o Mano voltou. Ele foi pro Atlético e agora olha... ele foi pro Curitiba, Dudu. Acho que não. Ele tava sem emprego. Acho que ele passou pro Cruzeiro, hein, de novo, hein. Eu acho que não, mas... Acho que não. Não sei se vamos dar uma verificada, mas vamos verificar. Acho que ele passou e não foi bem. E aí o Mano voltou. Oi, Sobra. Ô, meu, um abraço pra você. Não, pô. Não, o quê? Quê? Tem que desligar. Vocês nem falaram comigo direito, pô. Ah, então vamos lá. Fala com quem que você quer falar agora. Fala aí, velho. Acho que ele não falou nem o time dele. Eu quero falar com o Mano, pô. Não falou nem que time ele corre. Você nem falou o teu time? Não. Aqui é Coringão, pô. É lógico, mano. Vocês queimaram o cara, ficaram com o papinho furado. Desculpa. Não, papinho furado, não. Desculpa. Papo de alto nível aqui, só. Desculpa, porque o Vieira e o agora baixou o nível. Gastaram o tempo do programa com o Roger. É só o Roger. Mas peraí. Mas peraí, Sombra, você vai convir comigo. É melhor esse papo de alto nível ou fala de Corinthians? Tchau, Daniel. Então, eu tô falando. Você fala de Corinthians, já é um papo de alto nível, seu. Você tá louco, você tá louco. Falar de Corinthians é um alto nível danado, rapaz. Fala aí, onde? Fala aí, Dani Boy. Eu quero ir na torcida, hein? Na torcida de Cais 97. Boa, rapaz. É a primeira vez que você vai ou já foi? Não, eu já fui lá duas vezes, mas no camarote essa é a primeira vez, né? Ah, agora é outra coisa, hein? Pode vestir camisa. Ó, passa um bozaninho bacana. Arena Corinthians é legal em qualquer lugar, rapá. Anota aí. Corinthians não tem ponto cego igual ao teu estádio, não. Você tem RG, não? Lógico que eu tenho. Lógico, então leva, ô Daniel. Eu tenho mais passagem aí, mas de boa, pô. Ô Daniel. Ah, então tá bom. Leva o RG e o habeas corpus. Então é capizada. Habeas corpus. Ô Daniel. Ó, seguinte, já que meu irmão falou, já o terceiro ou quarto ouvinte corintiano que liga hoje, então ele falou, o que você vai achar, o que vai acontecer contra o Patriotas, o quê? Vamos mudar um pouco o assunto. Quando você acha que o Corinthians vai começar a pagar as parcelas do estádio de vocês, ó? Nossa, que deitada! É, sobre não, quando você vai passar a ser homem? Juiz! Faz essa enquete também aí, ô. É que nem o seu irmão disse. Concordo com ele. Tá pagando, velho. Dívida não significa que você não tá pagando. Todo mundo tem dívida, pô. Entendeu? Mas... então a gente tá pagando. Dívida é uma coisa e inadimplência é outra, né? Exatamente. Então, ô Pangaré, dá uma segurada aí. Nossa, que jorrada. Tomou uma jorrada do ouvinte. Boa, jorrada. Daniel. Isso aí. Eu quero ver quando vocês chegarem lá pra entrar no estádio, vai estar aquela fita amarela lacrada lá com o muro na porta, lá aqueles concretos. Vai estar com aqueles tijolos de concreto. Ô Daniel. É que o Corinthians ele não teve a sorte de ter um governador ou um prefeito que desse o estádio pra gente. Então estamos pagando. Teve o ex-presidente. Pagando o quê? Estamos pagando, né, mano? Não, mano, estamos pagando. Com juros altíssimos, mas estamos pagando. Ele não teve um governador, viu, Sombra, que deu o estádio. Ele teve um presidente. É. Ô, Daniel, tá vendo? Você usou o seu tempo de maneira equivocada pra falar de bobagens. Equivocada não, ele falou a verdade. Boa, Daniel, isso mesmo. Ô, Sombra, você fica puxando o saco do irmão do mano aí, pô. Não, tá louco, mas tá puxando. Mas é brincadeira, meu. Esse que tá no Rio, ele tem ele tem uma argamassa no lugar do cérebro. Você tá de brincadeira. Argamassa não, é verdade. Quando que você volta pra São Paulo, hein, mano? Tá querendo esquema. Você tá querendo esqueminha, né? Tá com saldo. A Thaís te arranca o cabelo. Minha cadeira aí, que seu irmão só tá falando groselha, viu? Ah, falando bobagem, né, velho? Só tá falando M. Mas daqui a pouco eu tô de volta aí. O Marcão já tem patrimônio também da energia. Tem uma plaquinha nele. Já ativo, já eu vi já. Tem uma plaquinha no braço. Tá aí, com parafuso. Ô, Daniel, mas olha, boa torcida, estádio 97 no domingo. Meio-dia e 30, você tem que sair aqui da Rua Tutóia 77, tá bom? Rua Tutóia 77? Isso. É. Não, beleza. Ô, RG, pode mandar uma moela aí pra mim? Manda. Quem é a Felizarda? É a Jéssica, ela tá me ouvindo aí. Manda uma moela pra ela. A Jéssica? Isso. É, só não fala pra ela aquele lance lá de cala a boca, Jéssica, senão já viu, o bicho pega. Ah, é verdade. Beleza. Já acabou, Jéssica. Eu vou dizer, foi sensacional. É isso. Mas é que foi sensacional. É que vocês não perceberam o tom do negócio. Meu, mas funciona. Já acabou, não, né, meu? Vocês estão loucos. Isso é um programa de rádio, pô. Olha, foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi no rádio. Rapaz, tá indo brincadeira. O cala-boca era pra Magda, não era então, Magda. Mas o RG deixou entre linhas. É que vocês têm que pegar coisa no ar. É isso. Fala, fera. Mas ela fala bastante, viu? Ela fala muito. Ela fala muito, tá vendo? Aí que tá. O RG conhece. Então. Tem gol. Gol de quem, Vieira? É, pela. Pela Sul-Americana, pela Universidade Católica. Universidade Católica 1, Fluminense 1, gol do Henrique Ceifador, mano. Olha o Ceifador, hein? Tá fazendo. Quanto foi o primeiro jogo? Aí, meu? Tá fazendo. Foi de pênalti, foi de pênalti. Quanto foi o primeiro? O Mano sabe. Eu não faço a menor ideia. Você não tem a menor ideia. Você acha Não, que nós temos uma tensão com. Não, o Fluminense não merece essa primeira. Temos uma tensão com fusão, né? O Fluminense tinha goleado, acho que foi 3 ou 4x0. 3 ou 4x0. Então, é igual do Grêmio. Então já foi essa porra aí. Primeiro jogo, o Fluminense passou o bambu também. Tem certeza? Foi 4x0. 4x0 o primeiro jogo. Se foi 4x0, esquece. Já foi. Ah, se o Fluminense ganha de 4x0, que esse time meio que trefe, velho. Diferença de 4. Imagina, tá pegando uma porcaria. Jesus amado. Se foi 4x0, os caras têm que fazer 6. Mas é muito ruim. A Universidade Católica no Brasileiro estava atrás do Atlético. Onde é o jogo? Lá. Mas, ô Vieira, essa universidade não é a Católica, não. Universidade, aquela que não é a famosa, é a de Quito, velho. Ah, é do Equador Quito? Esse time aí. É. É outra universidade. Não, nossa, Vieira. Não, pera. Olha o Mota Gaúcho aí. Não, senhor. Olha. Tá escrito aqui, ó. Você tá sentado onde o Mota senta, hein? Inclusive no Twitter. Será que é o lugar? Fox aqui, ô. Universidade Católica. De? Não, mas o Vieira. Tá escrito, só Universidade Católica. Então, mas não é a Universidade Católica aí que é do Chile. Então, mas não é a Universidade Católica do Chile. Essa tem extrema-unção, mas é do Equador. Do Equador. Essa daí é de Quito. Quito. É, tanto é que quando caiu esse time aí com o Fluminense, muita gente confundiu, falou, pô, mas esse time aí é tradicional, esse time aí e não era, né, mano? Na América do Sul. Esse e não é não, porcaria. Cara. Uma porcaria. Isso aí é o genérico que não vale nada. O Mano tem razão, são os dois universidades. Fala assim do seu irmão. Só que então tá bom. Daniel, boa noite pra você, cara. Boa noite. Ô, Sobra, só tirar uma dúvida. É Rua Tutóia 77, né? Lá, isso, é isso. É, que hora que é? É a meio-dia e 30. Meio-dia e 30. Isso, tá bom? Fazer um esquenta lá, né? Beleza. Yeah. Ó, obrigado aí. Quero mandar um abraço aí pra todos vocês aí da rádio, viu? Tá bom. Falar que vocês são os melhores de todos aí, viu? Ah, muito obrigado aí. Por... Obrigado, cara. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores, cara. Valeu, cara. Obrigado. Sou seu fã. Nós, irmão. Nós. Tamo junto, meu amigo. Tamo aí sempre, na área. Quem não é? Vem aí o adesivo. Eu sou fã do Domênico. E obrigado. Quem não é? Exatamente. Quem... Eu vou fazer esse adesivo. Vamos fazer esse adesivo? Vamos fazer. Juro, vou fazer. Você não vai fazer. Juro, Não. Faz o adesivo do Dodô. Isso, irmão. Eu acho que assim, como nós somos um time, tem que ser assim, ó. Hashtag Dodô e mais 10. Dodô e mais 10. Que Dodô e mais 10. Tchau, Daniel. Valeu. Tchau. Até mais, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Olha só que legal. Sem Parar tem novidades. Sabia que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display do Sem Parar, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados. Também digita os dados do veículo. Você espera o sistema desbloquear. Desbloqueou sem parar. Beleza. Isso demora poucos minutos. Pronto, tá feito. É só sair usando. Aí até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito totalmente diferente. Corre lá no site. Vai lá, semparar.com.br/pontos-d-venda. E você vai encontrar onde tem o totem. Onde vende o Sem Parar mais próximo de você, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. McDonald's, olha, amanhã na compra de uma Mac oferta, mais um McFlurry, utilizando o cartão Mastercard, você ganha um vale-presente exclusivo. Ó. Oh. E a promoção, ela é válida enquanto durarem os estoques, tá bom? Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Cornetadas! Corneteiros, do Estádio 97. Rapaziada, vocês acham que os quatro grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos e Ponte Preta, consegue classificação no mínimo para Libertadores? Falou um abraço. Chupa, falou Palmeiras, sacanagem. Não, olha. É porque o Verdão está num outro gigante, nível. É. Exatamente. Entendi. Porque é um trouxa esse aí. Trouxa, é trouxa. Não sabe de futebol, manézão. O Palmeiras é trouxa. Mané. Vai, segue aí. Oi, galera do estádio, aqui é o Roberto Santista da Freguesia do Ó. Queria deixar um recado aí pro Marcão, que...